tenha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais fazendo a cara. Aqui é Joel Suk e agora o Jorge Lucas não mexe mais no Star Wars. Nada a ver, né? Tá vendo, né, cara? Aqui é Vinícius Melo, Afonso Solano Cover, né? E o Breath of Fire 3 é melhor do que o primeiro, Neto. Que é doido, né? Todo mundo sabe que não é. Eu sou o Neto Maru e eu aprendi japonês jogando Super Nintendo. Olha só. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os jogos do Super Nintendo, né, cara? A gente já falou demais ali do Super Nintendo. A gente vai fazer, na verdade, uma brincadeira, né? O massa, o feio e o paia. O massa é, já o nome já diz, né? Os jogos massas do Super Nintendo. O feio, o que é que seria o feio? É aquele jogo que é... Otelos. É, que é estilo seu, pronto, é estilo Teolos mesmo, estilo seu Madruga ali, que bicho não pode... Eu acho a melhor definição seu Madruga, realmente. É, porque ele não pode ser lá essas coisas, não sei o que, mas o bicho agrada, né, de alguma forma ali. Mal ou bem ele vai, né? É, pois é. E o jogo paia, aqueles jogos altamente paias ali, que não merece nem estar aqui na lista, né, cara? Vai, beleza. Sim. Vamos lá, e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de mesada, cara. Vamos lá. E o que é que tem um recado pra essa semana, Neto? A gente tem que lembrar das mídias sociais azilescas, né? O nosso Facebook, o nosso Twitter. Sim, fb.com/azileitor, né, galera? Pois é, cara, fb.com/azileitor, no Twitter é o @azileitor. Em qualquer dessas mídias sociais que você colocar lá na busca azileitor, sempre vai aparecer alguma coisa, né? Teste aí, né, cara? Em todas as redes ali, coloque azileitor pra ver o que é que aparece. A gente já fez uma promoção irada, né? 2 semanas atrás. Sim, cara. A Red Box, né? É, a gente botou lá qual foi a maior aventura que você já viveu na sua casa, valendo 2 livros. Cada 2 ouvintes iam ganhar cada um deles um livro, né? Do Kit Old Dragon do RPG. Exatamente. As melhores histórias, né? Muita gente postou lá. A gente já tem os ganhadores, né? Os vencedores da promoção, né, cara? Olha só. O primeiro vencedor que a gente tem aqui é o Thiago Destrictux de Carvalho, né? Olha só, cara, o Destrictux, ouvinte clássico, né? Enviou uma história zona imensa, né, cara? E das mais interessantes, né, cara? Eu curti. É, você que infelizmente não participou da promoção, pode ir lá no fb.com/azileito e conferir, né, as histórias dos caras, ver se vocês acham justo, né, o nosso julgamento. É, pois é, né, cara? E quem foi o outro ganhador? E o segundo ganhador foi o Eric Dobrit. Dobrit Top, né? Sei lá o nome do cara, será? Se é esse, Dobrit Shop, né? O cara é tcheco, né? É, mas ganhou também, cara, a história lá do ratozão, né, de 15 centímetros, né? O cara citou lá o Isaías, que o cara foi no quarto, pegou a machadinha, né? Eu achei legal da história dele, que o machado dele depois virou tipo uma arma lendária, né? Foi doado ali pra capela, né, pra igreja. É, doaram pra igreja e tal, né? Tem também uma mansão honrosa aqui pro nosso amigo Barebalu, né? Sim, cara, ganhou o prêmio Azila Gold, né? É, cara, porque ficou foda, ele mandou uma ilustração da equipe do Azileitor, de jogadores de RPG, né? A equipe clássica, né? O Stealth Williams, o Neton tem Conker, né? Pra você que não conhece ainda como é a nossa equipe do RPG, tem a ilustração do Balu também na nossa página do Facebook, né? Olha só, cara, tem um link aí embaixo, né, que é da ilustração. Sim. Pois é, e esses foram os ganhadores, o Thiago e o Eric. A gente vai entrar em contato com eles pra acertar o envio, né? Sim, cara. A gente também vai colocar na página do Facebook as imagens dos ganhadores, né? Eles com os livros lá e tal. Ah, é, eles têm que enviar a foto. fotos pra gente colocar no post do Azila, né, cara? É, cara, pois e é isso aí. Fiquem de olho que a gente vai ter mais promoções, né? Muita coisa acontecendo e não perca o Azileitor. E vamos embora, né? É, vamos embora. E o Gabriel Cardoso envia o vídeo do Alien no Brasil, do filme Sinais, cena zona assustadoríssima, né, cara? É, o Joaquim Fênix ali, o bicho quase morre do coração ali quando vê. E vamos para as vaziladas. Primeiramente a gente vai começar pelo Jota, né? Eu achava que ele ia bater todos os recordes olímpicos de vaziladas, né? Uma porrada de gente viu essa vazilada aí pro Jota, né? Da questão da crucificação do Hércules, né? Putaria. Coincidentemente, hoje eu assisti um documentário sobre o Hércules. Sim. A vazilada do Jota é porque eu acho que não é a questão da crucificação. Porque, na verdade, o Hércules, ele morreu colocando fogo em si mesmo, né? Sim, o negócio do pano, né? Não sei, pano ensanguentado e tal. Aí, o que o documentário que eu assisti colocou, inclusive esse documentário fez esse paralelo com Jesus Cristo, é porque o Hércules passou pelos 12 trabalhos, né? Uhum. Pela humanidade, esse bicho sofreu que só uma porra e tal, e não conseguiu a penitência dele. Então, assim como Jesus Cristo, ele, vamos dizer, julgou que ele tinha que se sacrificar pela humanidade pra poder ser lembrado, né? E é mais ou menos isso. Eu também não vou dizer que tenho certeza, mas realmente tem um paralelo aí, só que infelizmente ele não foi crucificado, né? Pois é, né, cara? Engraçado que eu já conhecia a história do Hércules, mas eu deixei o Jota aí pra ele vazilada. E a outra aqui, o Alan envia uma vazilada do Neto, que disse: uma nação não iniciaria uma guerra que ela tinha, não tem certeza que iria ganhar, né, cara? Na verdade, ele explica que a Alemanha, na Segunda Guerra, ela não saiu vitoriosa, né? Ela não ganhou a guerra. Mas assim, né, cara, o que o Neto quis dizer é que quando a nação entra numa guerra, ela vai ter na certeza que vai ganhar, né? E era isso que eu acho que o Hitler acreditava, né, naquela época ali. Eu entendi o que ele quis dizer, mas vamos dizer, a Segunda Grande Guerra não começou porque o Hitler começou a guerra. Pro Hitler, ele tava expandindo o império dele, mano. É, mano. Ele tava lá pra avó, foi igual o Império Romano. Ele, não, tá aí, que agora eu vou querer dominar o mundo e pronto. Países aliados que diziam que se uniram e iniciaram a Segunda Guerra contra o Hitler, né? Tanto é que os aliados ganharam, né? Então, mas verdade. Isso aí eu não consideraria tanto uma vazilada, porque é uma coisa mais ideológica, né? É, então vai uma vazilada aí pro Jota. É, a do Jota é explícita, né? Primeiro e-mail, Felipe Feitosa Rodrigues. Fala, Azileitores, aqui é o Tsu. Fiquei incrivelmente surpreso por vocês terem lido o meu e-mail. Até então imaginava que todos os e-mails eram inventados. Olha aí, mano, o que o cara pensava. Ou lidos por uma voz eletrônica. Olha só, cara. Aí também vale a pena a gente reforçar que, infelizmente, não é toda semana que dá pra gente ler todos os e-mails, né? Sim, cara. Ultimamente, muitos e-mails têm ficado de fora, mas, assim, a gente lê, só não pode ler no ar, né? Porque é muita gente escrevendo, né? Sim. Continua escrevendo ainda assim. Exatamente. Sobre esse último cast, já ouvi 3 vezes e o mesmo tanto que todas elas. Assim como vocês temem mortalmente o apocalipse sem internet. Desde que meu último e-mail tenha... Inclusive, mano, vale ressaltar aqui, mano, que um dia desse teve um apagãozão muito louco, né, cara? Todo mundo ficou assustado ali porque a internet caiu, não sei o que e tal. Foi uma parada tão sinistra, cara, que a gente gravou esse programa, né? A gente falou muito sobre o apocalipse eletromagnético, né, e tal. E no outro dia, cara, deu um apagão, mano. Nada funcionava. Aí vai dar mentalidade de cada um, né? Muita gente ficou puta porque perdeu o final da Gabriela, né? É. Parado. Mas fica aí o aviso pra humanidade, mano. Parem de queimar os livros, né? Desde que meu último e-mail foi lido, minha vida mudou pra melhor. Aí sim, né? Então acredito que vocês têm um incrível poder inexplicável, pois não sou o primeiro que arranjou um emprego logo após ter lido o e-mail. Eu putaria, velho. Inclusive, isso aí é um fato científico, mano. A maioria das pessoas que mandam e-mail pra gente, sem brincadeira, dizendo que tá procurando emprego, quando a gente lê, na outra semana o cara arranja. Pois é, cara, olha aí, mais sem, um motivo... Sem brincadeira nenhuma. Amigo. Mais um motivo pra você mandar e-mail pra gente, né? Você tem uma empresa, né, e tal, que é funcionários qualificados, anuncie no asilo. Hoje eu trabalho na prefeitura Vila Velha, minha cidade, e é daqui mesmo que manda esse e-mail. Vida mansa, hein? Pois estou ouvindo o podcast do horário de atividade trabalhística e espalhando a palavra asilesca por aí. Outro detalhe, outro detalhe bacana é que minha namorada odiava o fato de adorar podcast. Sim, antes de vocês ouvia bastante o MDM, o A, como é o nome do coisa aqui? O Areva, cujo suspeito... que um deles seja o Himalaia. Voltando ao assunto, minha namorada, cujo odiava essa nação podcaster, passou a ouvir junto comigo alguns pedaços. E agora, junto com aquela caralhada de gente que falei no último e-mail, ela é mais uma ouvinte assídua de vocês. Olha aí, bicho. Olha aí, um abraço pra senhora Felipe. É, cara. Vocês são fodas. PS, continuo remoendo o fato de vocês não terem lido, não terem falado do Linkin Park no cast do Rock and Roll. Olha aí, cara. É porque a gente falou do Maroon 5, mas não falou do Linkin Park. Mas a gente podia fazer um especialzinho ali do Linkin Park também. É, tá chegando o final do ano, né? Vai estar cheio de especiais, quem sabe, né? É, Linkin Park é minha banda favorita e odiada pela minha namorada. E Maroon 5 é odiado por ele e adorado por ela, olha aí, cara. Por isso que eles se dão tão bem, né? O bicho ali é um odiando o outro, né? Direto. O segredo é isso, né? As pessoas se odiarem e conviverem ainda assim. O próximo e-mail é do Augusto Neto, de Fortaleza, Ceará. Mais uma vez um ótimo cast. Ri pra caramba, não tem como errar falando de alienígenas e zumbis. Seria massa se tivesse alienígenas zumbis, né, cara? Ia ser foda ali. É, podia sabe ter... que descobriram recentemente um planeta zumbi, né? Que isso, cara? Olha, ele se alimenta de luz de outros planetas. Uma parada dessa. Eita porra. Mas aí seria interessante. Aí é um tema massa ali pro próximo cast de Halloween, né, cara? Do próximo ano. Sim. Alienígenas zumbis. Bom, saí de férias e no avião escutei o cast. Não pude deixar de observar algumas coisas a respeito do que foi falado. Moro bem em frente à beira-mar e já trabalhei ali perto do IML. Naquele bairro tranquilo, chamado Jacarecanga. Eita, pô. Sabe que eu curto, né? O Jacarecanga tá cheio de casas históricas, né? E tudo mais. É um bairro bom, um bairro bom. Existe mesmo uma mancha escura gigantesca no mar e a porra anda, mano. Ih, ó, eu não tinha dito, mano, da mancha zona, aí o cara falando aí, ó. É um morador, né? Um nativo, ela, né? Ela fica lá, indo pra um lado, pro outro, e isso sempre me intrigou. Foi quando me dei conta que também existem outras manchas na praia de Iracema e na beira-mar. Oi. Oi. Vixe, mano. Sentado na varanda de minha casa, fiquei vigiando pra saber se era sombra das nuvens na água. Mas não era. Isso aí é um fato preocupante, mano. Uma, como é que se diz? Duas manchas escuras há mais de 25 anos aí nas praias de Fortaleza e tal, mano. É, mano, até doido. O que será que elas estão fazendo lá, né? É, e aqui ele se pergunta, será que seria Fortaleza uma base subaquática de alienígenas? Vixe, mano, pode ser, né? Até doido. Tu sabe que depois da apocalipse pulso eletromagnético, alien submarino foi o que eu fiquei mais assustado. Essa daí é realmente um negócio assustador, cara. Os aliens são submarinos. Esses bichos querem atacar ali a população com os tridentes. Tu é doido, mano. A respeito dos chips implantados embaixo da pele, sou um grande fã de teorias da conspiração. E já vi vídeos e li a respeito desse tipo de chip que foi implantado em algumas famílias nos Estados Unidos. Oxi, mas foi implantado já, mano? Eu também tinha ouvido uma reportagem, um documentário há pouco tempo. Aliás, eu vi um documentáriozão fodão de teorias da conspiração, o Zeitgeist. E no final, se eu não me engano, ele fala desse negócio aí do chip que já tá sendo implantado. Segundo as teorias que já li, em um futuro próximo, o ser humano não vai precisar andar com os documentos, não vai precisar de dinheiro no bolso, nada disso. Seria implantado tudo num chip, onde todas as informações sobre a pessoa seriam armazenadas, juntamente com um tipo de sistema que funciona como cartão de crédito. Para você se alimentar, você precisará de chip, pois tudo será monopolizado e você não terá alternativa a não ser se render e ser escravo do governo. Tu sabe que essa teoria que ele diz aí, eu não acho nada mirabolante, sabia? Eu acho que a tendência é isso aí mesmo, sabia? Tem até um filme do... Como é o nome dele? do cara, mano, do... Albert Durval. Não, do NSYNC, o Justin Timberlake. Tem um filme dele que fala do negócio do tempo, não sei o quê. Eu não lembro o nome do filme ali. Alguma... Aquele que ele é um drogadão, é? O dinheiro, na verdade, não é dinheiro. O dinheiro vira o tempo. O tempo de vida da pessoa ali. Mas eu acho que isso é verdade, mano. Mas é como eu digo, hoje em dia, se me perguntasse, eu ficaria cabreiro. Justamente por causa dessa parada do pulso eletromagnético. Porque se tu for ver a humanidade, ela vai inevitavelmente caminhar pra tudo ficar eletrônico, né? Você parar de usar papel, vai ser tudo eletrônico, cara. E quando tiver o pulsozão aí... Não, é o... Pronto, é o Preço do Amanhã, o nome do filme, do Justin Timberlake. Olha aí, acesse a Saraiva e compre o DVD. Exatamente. Essa seria a marca da besta, que a Bíblia se refere. E que todos nós temeremos. Porém, no caso, o idealizador desse sistema não seria um alien, e sim um senhor Rockefeller. Vixe, Maria! Que dizem ser o grande cabeça dos Illuminati. Enfim, teorias. Apenas queria compartilhar isso e sugerir um cast sobre teorias da conspiração 2. Chame o PC para participar, né? Porque no último ele não veio. Pois é. E vamos fazer uma vaquinha para comprar um microfone para esse baitola. Não, abraço. É, isso aí é um negócio que a gente quer falar, né, cara? Se a galera quiser que a gente compre um microfone novo pro PC, cliquem no link da Saraiva e compre qualquer coisa pra gente juntar as ações, né, cara? É, a gente tá pensando seriamente em fazer um Kickstarter, né? Microfone pro PC. Essa daí ia ser boa, cara. Se futuramente rolar, a gente vai divulgar o link aí pro pessoal ajudar, mas realmente o PC é um cara sem vergonha. A gente já arranjou materiais de qualidade, mas esse bicho, no dia que ele for usar, ele quebrou ou sumiu, né? Mas a gente vai solucionar o problema do PC. Próximo e-mail do Alessandro Valentim de Souza, natural da cidade de Maranguape, 26 anos, técnico em informática, cinegrafista e outras aspirações diversas. Olha, conterrâneo aí do professor Raimundo, né? É, pois é. É a primeira vez que escrevo aos senhores, mas devo confessar que já venho escutando o seu podcast. A forma cearense de vocês abordarem o assunto é algo ímpar na podosfera. Continue sempre assim, garanto que vocês ainda farão muito sucesso. Sobre o apocalipse zumbi, devo dizer que tenho uma teoria a respeito. Olha aí. Eu tenho percebido nesses meus 26 anos de vida, uma tendência que os meus conterrâneos cearenses têm em relação a eventos como briga de rua, tiroteio, acidentes e outras marmotas do tipo. Tenho visto que, ao invés de muitos humanos normais, quando vem uma briga no meio da rua ou acidente, ao invés de se afastar, corre pra cima pra ver o que é que tá acontecendo. Puta merda, isso é verdade, ó, mano. Eu não sei como é que é em outros estados, mano, mas aqui, mano, quando tem uma batida, é doido, o trânsito, mano, para, não é por causa do local da via que ficou congestionado, mano, porque os carros de lado, eles vão passando bem devagarzinho, mano, olhando. Não, e fica aquela roda de pessoas assim, mano, ao redor do cara, mano. O cara deitado no chão ali, morrendo ali, e o cara porrada de cara ao redor ali. É, bicho, caralho. É um negócio sério. Bastaria soltar um zumbi no meio da Praça do Ferreira que estaríamos todos condenados. É, iria todo mundo pra cima pra ver o zumbi. Olha aí, cara. Eu acho que é bem provável que isso aconteça mesmo, né, cara? É um pessoal ímpar, né? É, e aí ele diz aqui, mando-lhes as mensagens alienígenas interceptadas durante o último episódio sobre apocalipse alienígena. E a gente não vai dizer aqui, né, cara, porque a galera tem que descobrir, né, cara? Sim. Mas eu já digo aqui, pro Alessandro, o cara descobriu todas, cara, todas. Puta merda, o cara é o que eu disse, mano. O pessoal do interior do Ceará, mano, esses bichos são profissionais em alienígena. É, mano, tá doido. É parte da criação do cara. O próximo e-mail aqui é do Thiago, 23 anos, webmaster americana. Fala, Zilados, muito bom esse último cast sobre invasão alienígena, mas contendo algumas vaziladas. Primeiro, olha aí, será que é do Hércules? Primeiro, o Hércules não morreu crucificado, apenas não se pode afirmar nada, já que não existe nada que comprove ou torne oficial uma versão ou outra. A segunda, Hércules não foi o humano que foi ao Hades e voltou para Hércules, nem era humano e sim semideus. Ele não foi nem o primeiro. Outros conseguiram esse feito, como Orfeu, entre outros. Olha aí. terceira. Hércules nunca ressuscitou, muito menos ao terceiro dia. Isso aí, meu escrotão, cara. É. Vê isso, Jota, velho. E ao Hades e voltar, de nada tem a ver com ressuscitar. Para ressuscitar você tem que morrer, e para ir ao Hades não basta pegar o barco. Porque pro cara atravessar o Hades, mano, não tem jeito, o cara tem que morrer, né? Quarto, Ashtasheran, né? Tem a ver. Nada tem a ver com espiritismo. Um erro comum até no meio dos espíritos é confundir espiritualismo com espiritismo. Olha aí. Espiritualistas existem desde muito tempo. E se ramificam por diversas doutrinas religiosas. Já o espiritismo passou a existir com as publicações dos livros espíritas, onde Allan Kardec cunhou o termo nessas páginas. Por isso que a Umbanda, o Vudu, o Budismo são doutrinas espiritualistas e não espíritas. É verdade. Quando o Jota fala do negócio dos espíritos, me vem à mente esse negócio do Allan Kardec mesmo ali. Não, é o complicado, mas porque o Manel, ele é um espírita muito devagar. Pois é. E o Babau, ele também é espírita e ele tem um entendimento muito maior. Agora o problema é que o Babau também é outro vagabundo pra poder gravar. Pois é, né, cara? A visão espírita sobre alienígenas é tamanha que existe uma tese de que descendemos de uma comunidade extraterrestre oriunda do planeta Capela. Olha aí, cara. Eu até tinha ouvido falar mesmo desse negócio de Capela, alguém tinha me dito. Que por não acompanharem a evolução do planeta onde viviam, foram transferidos para um planeta inferior e se misturaram com a outra vida que existia, trazendo tecnologias e ideias novas aos seus subconscientes. Porém, todo esse processo seria na base da reencarnação e não uma viagem física, por assim dizer. É, porque a Terra é mais um dos planetas que o corpo, o homem, o espírito, né, vai pra passar por uma provação, né? Seria esse a função da Terra, né? Eu particularmente não acredito em avistamentos de naves, porém acredito nas visitas de seres de outros mundos em nosso mundo. Penso que assim como a humanidade caminha cada vez mais a miniaturização das coisas, carros, casas, celulares, acredito que a tendência é chegarmos a um ponto onde tudo será tão minúsculo que não existiria olho nu, que segundo Einstein nada pode ser mais rápido que a luz e que mesmo se viajássemos a essa velocidade, levaríamos milhares de anos para chegar à estrela mais próxima da gente. As estrelas mais próximas da gente. Não faz sentido a existência de espaçonaves gigantescas. Se elas chegarem até aqui, muito provavelmente não foi em naves como essas que estamos acostumados, e sim através de outros meios de transporte, como teletransporte, por exemplo. Eu já li algum artigo nesse negócio do Einstein, que a única maneira de você viajar pelo espaço é se você construir uma máquina do tempo. De outro jeito, não tem como. Ah, é um tema polêmico, é curioso, mas quem sabe, né? O importante é não perder as esperanças. Uma hora dá certo, né? Próximo é o Balu, 20 anos, engenheiro, com o Jota. Bom dia, senhor Azila. Sobre o podcast 86, a batalha na invasão alienígena, na parte que vocês comentam sobre a possibilidade de ETs nos oceanos, envio dois links que podem afirmar essa teoria. Aí, agora vai. Eita, tem agora aí os dois links aí que ele botou, cara. Comprovação de ETs aquáticos. Não sei se vocês sabem, esses são os ditos peixes abissais. Olha só, cara. Encontrados a mais de 2 mil metros abaixo do nível do mar. Mesmo que eles não sejam habitantes extraterrestres na Terra, carregariam algum vestígio alienígena em seu DNA. Olha aí, bicho. Em algum momento da evolução da Terra, os ETs teriam tomado alguma forma de reprodução com algum ser anfíbio ou aquático, e agora vivendo longe dos raios solares, que também explica o porquê a maioria das aparições de OVNIs acontecerem no período noturno. Vixe, meu irmão! Olha aí, mano. Tudo fazendo sentido, né, cara? E aí, eu tô começando a ficar com medo de represálias da aeronáutica, né? Por fim, loucuras à parte, também vi mais um desenho referente ao episódio 84, Histórias de Criança. O Joel ou a Manteigado? Acesse o site, clique aí para conferir Joel Amanteigado. Esse é o meu pequeno portfólio. Aí tem o link aí embaixo também do portfólio do cara. Né? É chan, né? Também. Pois é, né? O próximo e-mail é do Igor Norante. Igor Norante, beleza. De Franca, São Paulo. O bicho é piadista, né? É, porque é tanto fuleirozão, né? É, galera, estou enviando este e-mail para falar que esse C, o anime C, né, que a gente falou anteriormente, realmente é foda e é mais focado em dinheiro mesmo. E pensando em quanto nós somos asilados por anime, estou passando aqui para falar do anime Level E. Olha aí, cara, do mesmo criador do Yu Yu Hakusho, né, Yoshihiro Togashi. Bom, Level é um anime foda que fala sobre extraterrestres na Terra, algo meio na ideia do MIB, só que com maior e muito melhor. Ele para na questão que o Jota chegou a comentar no cast, que os ETs podem estar aqui já e não sabemos, e os seres humanos são realmente indefesos, sem falar que não conseguem distinguir um de outro. Recomendo fortemente. É, realmente... Aquela teoria que o Jota disse que provavelmente já devem existir ETs aqui entre a gente não sabe, né? É, porque a gente não tem como saber como é que é a forma deles, né? E se o cara não sabe... Quanto ao que falaram do fundo do mar, é algo realmente de se pensar, já que é como disseram. O nego não sabe o que tem no oceano e quer descobrir o que tem no espaço. Essa frase aí foi foda, né, cara, também. E aqui ele levanta outro ponto, que a cura do câncer pode estar dentro da água e o nego procurando pedrinhos no espaço, mas tão de putaria, como é? Tão de putaria com a nossa cara mesmo, mano. Pois é, mano. Atlantes e tal, mano, nunca se sabe. Isso eu acho curioso mesmo, né, mano? Se você for analisar friamente, é interessante como é que a humanidade nunca se voltou pra querer explorar os confins do oceano, né? Direitinho e tal, e o espaço sempre ficou mais em primeiro plano, né? É. Fica a dúvida no ar, né? Só os fortes entenderão. Fica a dica, né, pro cara de viajar pelo mar. É, cuidado com os cruzeiros. Ótimo cast, só queria deixar uma vacilada pro Jota. De novo. Que falou que o Hércules morreu crucificado. Após os 12 trabalhos que lhe foram impostos, ele conseguiu a imortalidade e foi para o Monte Olimpo viver com o resto dos deuses. Engraçado o jeito que ele fala, né? Foi viver com o resto dos outros deuses. É, porque. Deus, né? Quem é que. Pois é. A gente vai começar por qual, assim, só pra saber? Acho que a gente podia começar pelos jogos feios, sei lá, são os medianos ali. Beleza. Olha lá. Não, olá, primeiro jogo que eu tenho aqui na minha lista de feios é o Maui Malard. Jogozão do Pato Donald, né? Na verdade não é o Pato Donald, é o Cold Shadow, né, esse jogo. É isso que eu dizer, é, mano. É o Pato Donald. Não sei de onde foi que tu tirou esse nome, não, mano. Não, mas é Maui Malard, o nome do cara. Se eu não me engano, é o primo do Pato Donald. Nem é o Pato Donald, é esse bicho aí. É aquele que é um pouco mais gordo? Como? Não, mano. Ele é a mesma coisa, mano, do Pato Donald, só com a camisa havaiana. Sabe o que é engraçado, mano? Todo o universo de Patópolis, os caras são muito parecidos, mano, com o Pato Donald. É tudo a mesma coisa, né, cara? É, mas um detalhe ou outro. A única que muda ali é aquela bruxa lá, a maga patológica. Ela é a única diferentezinha, cara. É, ela é mais, sei lá, gótica. Não, só isso. Agora eu acho que o nome, eu acho que é Maiui Malard, né? É o nome desse pato, mano, é não? É, eu acho que é, deve ser. Não, eu não sei se é o Donald, esse bicho, mas não sei se não, é. Não, o Donald não. Porque ele é cego, pô. Ele é tipo o Shiryu dos patos, né? Não é foda demais, cara, esse jogo. Cara, se eu te falar que eu nem conheço, ou não que tô isso, lembrando. Cara? Não pode. Mas isso aí faz sentido, mas é por isso que ele tá na lista dos feios. Né? É, não, é verdade. O jogo é feio. Ele não é feio, assim, graficamente, né? O jogo é bonito, né, cara? Colorido o jogo. Ah, foda. Não, porra. Eu conheço sim. O jogo, mas ele não é muito conhecido, né? Assim, do. Como deveria, né? Porque é um. cuzão foda, mano. Eu achava massa por causa desse negócio da faixazinha dele, né? Que ia mudando de cor e ele ia ficando mais forte. Eu achava massa porque ele era meio ninja e ele era cego. É. O bicho é massa, velho. Eu só joguei ele uma vez, cara. Eu não tenho como opinar muito. Eu lembro que ele era bem bonito quando eu vi. Até porque ele é da Disney, né? Naquela época ali, a Disney produzia, em termos gráficos, excelentes jogos, né? Pro Super Nintendo. Não, tá doido ali, o Aladdin ali, mano. Era... Pô, o Aladdin era um absurdo, cara. Que jogo lindo. Até louco ali, é que o Aladdin ali é muito bem feito, cara. Ah, cara, o Aladdin é muito bem feito. Que a isso? Disney... A Disney sempre foi muito boa no ramo dos jogos, né, cara? Principalmente nessa parte 2D, porque Não, mas nessa época, hoje em dia a Disney é boa ainda ou não? Não, então, era isso que eu ia falar. Principalmente nessa parte de 2D, porque, mal ou bem, as pessoas que faziam os trabalhos pras animações dela acabavam vindo fazer pros jogos, que não mudava muita coisa. Agora, no 3D, eu acho que ela perdeu um pouco essa essência por ser uma plataforma completamente diferente. Ela tá recuperando agora, tipo, o Epic Mickey é um bom jogo, mal ou bem é um bom jogo, tem lá seus defeitos, mas ele é bonito, ele é um bom jogo, não tem muita coisa a falar mal dele não. Mas o Epic Mickey ali, ele não ficou tão popular também, né, igual o Cold Shadow. Não, ele não chega nem perto dos grandes medalhões de antigamente, mas ele não tem o que falar tão mal dele assim. Não sendo um tiro no pé já é muita coisa, né? E falando em Epic Mickey e em Aladdin, o Epic Mickey 2 de 3DS vai vir com uma fase inspirada no Aladdin que tá bonita pra cacete, cara. Eu recomendo qualquer um dar uma olhada aí quando lançar, pegar, porque aí vai ser mó jogão, cara. Meu primeiro jogo da lista dos jogos feios. Eu já tô vendo aqui, cara. Puta que pariu. É o Phantom 2040. Vocês jogaram esse jogo aí? Acho, eu joguei esse bicho, mano. Aluguei uma vez no César ali, mano. Eu também. Puta, cara, que pariu, que jogo ruim. Ele me lembra aquele do... O Exterminador, que é do Schwarzenegger contra o Wesley Snipes. Você tá ligado nesse jogo? Uhum. Ah, pera aí, tu botou na lista dos feios, né? E o que é que te agradou desse jogo, velho? Cara, porque esse jogo, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Por que é que eu coloquei na lista dos feios? Porque ele é um jogo que eu acho que muita gente talvez não conheça. Os caras assim, porra, mano, fantasma, não sei o que e tal. Ainda mais no futuro, né? É. O cara assim, mano, o fantasma era pra ser na selva, mano. O que é que esse bicho tá fazendo numa cidadezona no futuro? Só que o legal, cara, que eu achava desse jogo era a mecânica dele. Esse fantasma, mano, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele tem elementos do Super Metroid. Ele tem elementos, vamos dizer, um pouco do Batman Forever, se eu não me engano. Que é aquele Batman que você escolhe as armas e tal, pra cada fase. Bicho, não, mano. Não diz esse jogo aí, não, mano. Diz o Aventuras do Batman e Robin, mas é melhor. Por favor, né? Então que é Batman... Senão a gente começa a falar da lista dos pai agora. Deve ficar muito pai, eu acho. Mas vamos dizer, na época, cara, esse jogo aqui eu achei ele muito massa por causa disso. Porque, vamos dizer, na época do Super Nintendo era difícil você achar um bom RPG nessas locadoras de bairro e tal. Um jogo que tivesse um gameplay longo e interessante. E o Phantasma tinha isso, cara. Cada vez que você jogava, ele podia ser um jogo diferente. Porque ele tinha um fator de exploração. Ele não era aquele jogo de fases. Ele era estilo Super Metroid. Existe a metrópole e tal. Você ia explorando. Em determinado ponto do mapa, tinha tipo a caverna dele. Onde você reorganizava seus itens e tal. Você ia pegando os itens. Você voltava, recombinava os itens. Ele tinha um fator de escolha, cara. Que cada local que você... vamos dizer que você resolvia explorar, ele tipo anulava outro, tá entendendo? Como se fosse aqueles jogos de escolha, que dependendo das escolhas que você vai fazendo, você monta um final. Uhum. Ah, sim, sim. Tanto é, cara, que eu acho que eu não tinha esse jogo, eu alugava ele na locadora, justamente porque eu achava ele massa. Eu me lembro, eu devo ter jogado esse jogo umas 15 vezes diferente e nunca finalizei o final verdadeiro. Uhum. Então, cara, mas ainda não foi o verdadeiro e tal. mas é um jogo bacana, mas se você você tirar, vamos dizer, meia hora pra jogar esse jogo, pra dar uma olhada como é, você vai ver que é um jogo interessante e que provavelmente você nunca jogaria esse jogo. Só corrigindo o que eu falei, não é Terminator, é Demolition Man o nome do jogo. É porque o nome do filme é O Demolidor, né? É, aqui no Brasil, né? Pois é, ainda mais esse jogo aí do Fantasma, pra mim ele estaria na lista dos paias, viu? Pô, cara, se eu me lembro bem dele, eu não botaria no paia, não. Eu tô com o Neto, assim, ele é feio porque ele não é desconhecido, mas ele é interessante. Ele não é desconhecido, ele é desconhecido, filho. Não, quem é que... foi isso que eu falei, ele tá nos feios porque ele é desconhecido, mas ele... é interessante. Não, é quando na época que eu aluguei esse bicho, mano. Quando eu nem entendia, mano. Ah, que jogo é esse? Eu achava paia o gráfico, mano. É igual, bicho. E naquela época, né, o cara alugava um jogo. E o jogo tinha que ser muito bom, né? Porque o cara ia passar o final de semana inteiro com o jogo, né? É, e aí o jogo era... violência e mulher nua, né? Aí, mano, quando eu aluguei esse aí, eu, puta que pariu, mano. O cara perdeu uma alugada, mano. Pô, se desse tempo, eu voltava lá na locadora e trocava falando que não funcionou. Exatamente, eu fazia isso também, cara, quando era paia demais o jogo. Doido. O meu primeiro jogo na lista dos feios pode ser até uma certa injustiça, mas não é todo mundo que conhece, então eu vou falar ele. É o Harvest Moon, versão do SNES, né, cara? É a primeira versão desse simulador de fazendinha, digamos assim. Fazenda feliz aí, né? É tipo isso, só que é bem RPG, assim, é uma coisa bem interessante. Por que que ele tá na lista dos feios? Eu acho que ele tá na lista dos feios porque a versão do PlayStation 1 mostrou, tipo, tudo que o jogo queria fazer, mas não conseguiu no Super Nintendo, assim. Eu vejo a versão do Super Nintendo quase que como um beta, porque ele é muito limitado. Ele é difícil até de jogar, assim. Que não tinha os topos. Eu vou dizer aqui de cara, mano, que eu concordo com o Afonso. Porque só pela capa aqui do cartucho, mano, eu praticamente nunca pegaria esse jogo, viu? Pois é. Pô, cara, eu tava nessa também, mas já na versão do PlayStation 1, assim. Um amigo me indicou simulador de fazenda. Eu falei, fazenda de coerrola, não sei o quê. me dá um... Me empresta um com tiro, não sei o que. Eu quero dar porrada nos outros e tal. Caralho, dentro, né? É, só que aí, tipo, ele me emprestou, falou assim, não, cara. Ele botou, tipo, a mão no meu ombro e falou, cara, joga. Aí eu, porra, vamos testar. Cara, eu virei 3 noites jogando esse jogo, assim. Foi absurdo. Caralho. É rola, deitado. Eu sei que, porra, aí depois que eu vi que o do PlayStation 1 era muito bom, eu fui procurar de onde nasceu a franquia, né? Aí eu achei a de Super Nintendo e quando eu fui testar, assim, eu não curti. E, assim, essa minha opinião, eu já vi gente falando que era porque a versão do Super Nintendo é 2D, mas, assim, isso é total nada a ver, porque a versão de Game Boy também é 2D e é muito boa, sabe? É porque os jogos do Super Nintendo, eles são nostálgicos demais, né? Mas na época ali do que a gente tava jogando Super Nintendo, ali na época que tava saindo o jogo, eu acho que eu tô com o Neto. Acho que eu não compraria o jogo se eu visse essa capa aqui dele, não. Pois é, mas eu concordo com o Afonso na questão do feio, justamente por isso. É. Se o cara me mostrasse a capa desse cartucho, com certeza eu não iria atrás. Mas eu agora, só... vendo o gameplay dele, bicho, o gameplay dele, eu acho que aí já entraria nos meus feitos. Olhando... Porque já... Não, olhando pela capa da frente, eu acho que eu talvez não compraria o jogo. Ah, com certeza. Mas se eu virasse as costas, mano, eu visse essa telinha aqui dele, mano, um bonequinho 2D ali, tipo Final Fantasy, mano, até doido. Isso aí era... E lembra RPG, né? Você vê logo essa cara aqui de campo aberto, né, e tal. É até... Cara, mas mal ou bem, ele é um RPG, assim. Ele é um RPG muito diferente, e isso é muito legal. Ele é meio estratégia, né? Cara, tipo, ele é diferente, ele não é tipo RPG like Final Final Fantasy, sabe? Eu não tenho que salvar a princesa, mas eu tenho que conquistar a minha, entende? Eu tenho que conquistar a minha esposa no jogo. Eu tenho que fazer algumas coisas que pode parecer bobeira. É, consertar a fazenda parece bobeira. Mas é uma bobeira extremamente divertida e tem toda uma árvore de habilidades que você tem que desenvolver pra isso, sabe? Você tem que desenvolver suas ferramentas, você tem que fechar contatos pra comprar sementes. São coisas assim, banais, mas, tipo, na hora do gameplay, são extremamente divertidos. E, assim, sinceramente, se vocês estiverem de bobeira, tipo, hoje, depois que a gente acabar de gravar, pega a versão do PlayStation 1, ou então até mesmo essa do Super Nintendo, e joga 20 minutos, pra vocês verem se vocês só vão parar, tipo, amanhã de manhã. Ah, com certeza, mas ainda mais que algum cara deve ter tido essa ideia, né, e há uns meses atrás fez o Fazenda Feliz, né? Que tá mó festa. É. Cara, eu não sei se é tanta inspiração assim, porque o gameplay é bem diferente, mas mal ou bem é tipo isso, assim. Não, cara, mas é foda. Um tempo desse eu tava procurando algum tipo de jogo de simulação nesse estilo, e se eu tivesse conhecido o Harvest Moon, provavelmente eu teria ficado fã. Que é massa, é massa. Principalmente que o cara tem que ver que a época era Super Nintendo, né? Quando esse jogo saiu. Uhum. Naquela época você dificilmente ia arranjar um jogo com esse tipo de simulação, né? Com esse tipo de gameplay. É verdade. Jogos são diferentes, cara. Se o cara for ver. Só um adendo, eu não recomendo a versão de Nintendo 64, tá? Ela entraria na minha lista de paia do 64. Primeiro da lista aqui que eu vou começar logo abrindo com ele, o jogozão massa. Puta que pariu, velho. Tartaruga Ninja. Esse daí não tem nem como não dizer que é massa, velho. Isso aí é sem comentários. Cara, é um puta jogaço em, acho que, sei lá, todos os consoles que ele foi lançado, assim. É, tu é doido, mano. É, Tartaruga ali é sucesso desde os tempos mais primórdios, mano, esses bichos. Inclusive, eu daria mais uma menção honrosa que esse bicho foi o primeiro arcade que eu vi que dava pro cara jogar com os quatro controles. É doido, bicho. Isso aí foi uma escrotidão muito grande, mano, que a galera fez, mano. E eu acho engraçado que ele tinha umas coisas bem legais, né, cara? Assim, ele puxou bem a fundo o hardware do Super Nintendo. Então, assim, os sprites eram bem grandes e tinha muito personagem na tela aparecendo ao mesmo tempo. Isso é interessante, né? Você pensa que ele realmente sugou o hardware, né? Ele, tipo... É, que a gente tá falando é o Tartarugas 4, né? O Turtles in Time. Ah, muito massa, uhum, esse jogo aí, mas tu é doido, mano. É, esse é sem comentários. A jogabilidade, os personagens já tinham um apelo com o público, né? Ah, e o cara jogar os personagens na tela, mano, tu é doido. Isso aí é errado demais, velho. Tu sabe o que é foda? Quando eu jogava esse jogo, eu não sabia exatamente como é que jogava o personagem na tela. É. Sabia que o cara agarrava, endoidava o controle, tinha uma hora que ele jogava. E pro cara finalizar, macho, o demolidor pro cara... Destruidor, né? É, destruidor. O destruidor pro cara atingir ele, mano, o cara tinha que rebolar os ninjas do pé na tela, né? Isso era foda, mano. Mas revolucionou. Eu demorei pra pegar a manha de jogar o cara na tela. Porque o cara tem que botar o diagonal pra baixo, né? Meio pra baixo assim. Aí joga eu o cara na tela. Eu não me lembro, não. Sei que eu agarrava o cara e não ia dar o controle. Apertava os botão tudinho até ele conseguir rebolar. É, mas é foda. A versão nova que saiu pro PlayStation 3 na Xbox Live, eu acho. Eu não achei tão boa, não, ali. Tão boa quanto a do Super Nintendo ali. A do Super Nintendo eu achei mais bonita. Pelo gráfico ser 2D ali. A gente tinha outra parada. Eu acho que isso é legal porque te aproxima do desenho, né, cara? É, a gente tinha outra parada também nesse tartaruga aí, mano. Que o cara ficava jogando o ninja pro lado e pro outro. Vó, vó, vó. Xalá Hulk, né? É, pronto. Cara, fora que aquilo, né? Acho que Tartaruga das Ninjas eram os personagens fictícios mais carismáticos que a gente tinha na TV, né, cara? É inegável isso. Nessa época aí, mano, foi onde despontou um negócio de pizzaria aqui na cidade. E, pô, tu poder jogar com eles era muito legal, assim. Ah, tu é doido, é. E o jogo também é... A galera enfodeceu o jogo, mas é doido. Muito bom. É, e, tipo, ele tinha um nível de dificuldade adequado. Ele não era impossível, mas também ele não era fácilzinho, sabe? Ele não te dava de mão beijada. É. Ele é... Up, ele era um dos melhores que eu joguei. Ele era bom, assim. Até eu acho hoje, que até hoje do é Super bom. Nintendo, ele é um dos melhores beat'em up. Agora, o meu primeiro aqui dos fodas, cara, é um jogo que eu joguei até bem pouco tempo e tal. Aí eu ainda acho ele um jogo muito foda. Se você for pegar pra jogar hoje, pra mim ele ainda é bem atual, é o Shadowrun. Bem, mas agora todo mundo fala bem desse jogo, mano. Nunca joguei, mas esse jogo aí... É doido, mas esse jogo é muito massa. Tem todo um RPG, né, construído em cima dele, né, RPG de mesa mesmo. Uhum. Tem um card game do Shadowrun, vai sair uma nova versão agora. Os produtores do jogo lançaram esses Kickstarter pra levantar fundo. Agora sim, cara, o Shadowrun do Super Nintendo, ele é um RPG, cara, pra mim muito completo, assim. O enredo é bom, o nível... O nível de realismo dele é bom, as características dele de RPG, de você negociar. O Shadowrun, ele tem uma parada que ele mexe muito com, vamos dizer, ele é um precursor do que acontece no Deus Ex Machina, do PS3, vocês já jogaram? Uhum. Essa parte do cara comprar peças simbióticas pra poder se melhorar e tal. O Matrix que puxou dele, né, cara? Cara, ele é anterior ao Matrix, inclusive, vamos dizer, ele tem esse jogo normal, você é um cara, né? Você pega o seu armamento, você desenvolve as habilidades do seu personagem, né? Ele tem um lance do karma e tal, você tem magia e você tem habilidades de informática também, cara. Porque dentro do jogo isso é legal, você, com o seu personagem, você consegue invadir a Matrix, né? Que é como se fosse a internet do jogo, e aí muda o módulo do jogo, cara. Aí você muda pro modo hacker, aí você fica hackeando pra conseguir tesouro, conseguir, sei lá, desbloquear uma porta. Puta merda, mano. Pra época do Super Nintendo, eu achei esse um RPG, sabe, muito... com um poder de imersão muito grande. Uhum, é tanta coisa no jogo que você pode fazer, você se aprofunda tanto, cara, que é de impressionar. Quem não conhece e gosta de RPG de imersão, vale a pena, porque ele aproxima muito o universo do RPG Shadowrun e dá pra você viajar, você contrata mercenário, desenvolve o pessoal, tem esse negócio de escolhas que você chega a escolher uma decisão e influenciar lá na frente, puta... E RPG, ele é muito foda. É, e ele é feito pela Data West, né, cara? E, assim, a Data West, ela tem 300 mil jogos, já fez um monte de jogo, nem todos são muito bons. Aquele joguinho do macaco lá, que tem o cabelo azul. É, alguns são... O cabelo azul, mano? É o joguinho do macaquinho, velho. Ah, sim, eu não lembro. Eu sei que, assim, alguns jogos são duvidosos, mas ela também tem... A característica dela trabalhar muito em cima de alguns jogos e fazer um trabalho muito caprichado. Eu acho que o Shadowrun entra nesse quesito, né, cara? É um jogo, cara, que se você era fã de RPG e tivesse a oportunidade de ter pegado esse jogo na época do Super Nintendo, esse jogo é o tipo de jogo que é aquele que, sem dúvida, daria mais de 60, 70 horas de gameplay. Então, o meu primeiro jogo da lista desses dois jogos massa é um clássico inegável e, sei lá, um dos jogos que mais me fez ficar sentado na frente da tela jogando, que é Top Gear, cara. Agora eu acho que ele não fez sucesso nos States, não, né? Cara, é impossível. Esse jogo deve ter feito sucesso em qualquer lugar. O jogo é muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho, cara, que... o jogo é divertido, ele é bonito, ele é... A jogabilidade dele é fácil de ser assimilada e, assim, eu não quero dizer complicada, mas ela dá margem a fazer muita coisa. Assim, dá pra você ser um corredor casual e um corredor hardcore no Top Gear, né, sabe? Aí tu sabe que, pelo menos aqui em Fortaleza, ele é um jogo que se renova, mano. Porque de tempos em tempos, as bandas de forró fazem versões da música desse jogo, né? Cara, eu ia chegar aí. A música dele é muito boa, a trilha sonora é muito boa, ao ponto de fazer as pessoas copiarem ela. Não, eu acho irado, cara, aquela primeira música ali, cara. Eu não sei quem compôs aquela música, mas aquela música é marcante. Mas você ouve E não só ela. Vocês não lembram da música quando a fase é noturna, não? Lembro, que é uma parada mais aflitante, né? Sei lá. Ela é mais submundo, digamos assim. Cara, a música desse jogo, ela toda é muito marcante. Eu tenho uma música desse jogo no som do meu carro, mano. Tu é doido. Tá maluco, se eu boto isso no som do carro, acho que eu atropelo todo mundo. Quando começa só aquele. Por isso que tu anda levando as placas com retrovisor, né, bichão? Vê aí, só tem multa aí nessa. Quando começa o. E o jogo era divertido. Puta merda, muito foda. E se tu for ver, o Top Gear também ele revolucionou, porque ele trouxe, por mais que de maneira subliminar, essa parada de racha de carro, né? Porque ele era um jogo de corrida que não era com carros de Fórmula 1, nem Fórmula Indy, nem porra nenhuma, né? Era um bocado de carro esporte lá, né, e tal. Era uma porrada do mesmo carro com cor diferente, né? Era massa no Top Gear 1, porque quando o cara tava passando na frente de outro, ele soltava, aparecia um balãozinho, ai, do meio, baitolo, filho da puta. Isso aí, cara, ele era um jogo divertido, cara, não só no gameplay, como na... No próprio jogo, né, cara? Essas tiradinhas eram extremamente legais, assim. Agora, o que dava aflição era quando a gasolina acabava. Ah, dava. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que chegar logo da linha. Agora, tu sabe o que foi uma coisa assim foda do Top Gear? Foi depois que descobriram que dava pro cara tirar duas colocações. O negócio do cara voltar, né, passar um... Meu irmão, eu me lembro que isso aí, pra mim, ressuscitou a franquia, mano. Top Gear era massa e tal, isso, o cara jogava. O cara já tinha finalizado várias vezes. O cara chegou, mano, sabia que no Top Gear dá pro cara tirar de duas posições de uma vez? O cara, não, mano. Aí quando eu testei, que eu vi que dava pro cara tirar primeiro e segundo lugar na mesma corrida, mas aí pronto. Até o cara quis finalizar tirando primeiro e segundo direto, mano. Pô, cara, eu nunca fiz isso, mas eu vou tentar, assim. Você é até o macete, o cara tem que vir andando voada, aí bate naquela trave do Goal, né, na última volta. O cara bate, o cara aperta o nitro, que ele bate, eu acho que ele dá uma andada pra frente com o nitro, aí volta, e quando você segue, você acumula duas posições, a sua e uma anterior. Pô, foda, cara. Foda. Vou tentar isso fazer. Isso aí quando lançaram na locadora, puxa, foi o auge, mano. Agora uma pergunta, qual era o melhor carro do Top Gear 1? Era o branco, não era? Era o branco, concordo. Minha cabeça era o branco, mas Manel disse que era, não, era o vermelho, tu é doido. É, o vermelho que bebia mais... Aí dentro, Manel. Que ele. O vermelho era o modelo do Opala, mano. Eu acho que é por isso que o Manel comprou um Palio vermelho, mano, por causa desse cara, não sei o quê. Carro do Top Gear, não sei. Tá maluco, cara. Na minha mente... Eu gostava do verde, mas o verde era mais lento, assim. Mas ele era mais... Ele gastava menos gasolina, né? Claro, não andava, pô. Não, mas o branco era o mais rápido, tá aí. O Manel tá... Não, é que era o mais rápido. Eu esqueci, se eu não me engano, o branco era o mais equilibrado. O mais era rápido isso que eu ia falar. O mais rápido realmente era o vermelho, mas ele gastava, tipo, muita gasolina. É, duas voltas o cara tinha que abastecer. Que era 2.0, bicho. Agora veio o pai, agora. Puta que pariu. Agora aquele negócio fica bom, né? Não, agora eu quero falar, mano, desse jogo que é palhaço demais, mano. Puta que pariu, mano. Esse Justice League Task Force, mano. Aquele jogo de luta da DC, mano. Puta que pariu, mano. Acho que quando eu aluguei esse jogo, eu fiquei puto demais, mano. Eu égua, mano. Me disseram que ele que já pra jogar versus ali com o Super-Homem, o Batman. Puta que pariu, que jogo paia, mano. Cara, ele é muito ruim, assim. Ele é muito ruim. Os gráficos dele é... Meu Deus do céu, mano. Puta que pariu. Onde foi que tu encontrou esse jogo, mano, pra alugar? No César, mano. Não, foi no César não. Foi no Edson ali. No Edson. Foi no César. Porque eu vou te dizer que se eu tivesse visto esse jogo, provavelmente eu teria achado massa, viu, mano? Até doido. Puta que pariu, mano. Meu Deus do céu, mano. Se eu te disser que eu nem sabia que esse jogo existia... Tu ia achar ele massa... até você botar ele no seu Super Nintendo. É, mas o Super-Homem ali apanhando o Batman, não sei o quê. Ah, bem isso aí. Ah, mas vou te dizer que eu tô vendo o Flash aqui dar um golpezinho estilo Joe Higashi, né? Estilo cara, eu vou falar um argumento. Na verdade, dois argumentos pra esse jogo são uma merda. O primeiro é que o Super-Homem tem mullet. O Aquaman também tem mullet. E o segundo argumento é que tem o Aquaman. Tá doido, né, mano? Cara, não dá pra ter meu respeito o jogo que tem o Aquaman, desculpa. Assim. Não, mas o mullets ali do Super-Homem até tem a ver... até tem a ver por causa do negócio... também. Meu Conrado, né, ele... Não, mas ele... Pô, mas na época o Super-Homem tinha esse penteado, mano. Não, por causa da morte e o retorno do Super-Homem, que ele volta com o mulletzão, né? Chitãozinho chororó, né, do cara. O cara era rebelde, mano. Que ele simbolizava a rebeldia do cara, velho. Mullets, mano. Putaria. O bicho voltou, mas voltou mais escrotão, mano. O mullet. Saca aí. É... Não, eu tô vendo aqui. Que esse jogo aqui tinha um Dark Side. Se tinha um Dark Side, o jogo era foda. Puta então, merda, mano. O jogo é da coisa, mano. Da Blizzard, mano. Puta que pariu, mano. Você não dizer que a Blizzard não fez nada de ruim, né, na vida dela. Ah, então o jogo era foda mesmo. Se era da Blizzard, eu tenho nem dúvidas. É, doido não. É, né? Então joga lá, cara. Joga lá pra você ver. Como é que esses baitolas fizeram isso, mano? Aí daí, mano. Como é que eu não Blizzard? Joguei um jogo desse? Não é da Blizzard não, cara. Eu tô vendo aqui a Klein de longe. Não, a Klein, mas Klein, quem produziu foi a Blizzard. Acho que não foi não, cara. Acho que você tá se confundindo. Foi, mas um jogo bom desse tem que ser da Blizzard. Tem como não. Muito ruim, meu puta merda. Cara, eu vou até olhar, mas esse jogo não é da Blizzard não, cara. Não, maneiro o Wikipedia, né? Falando assim: Justice League Task Force é um videogame de luta tipo Street Fighter. Meu Deus do céu. É, tipo Street Fighter. Aí daí, mano. É. Porra, velho. Bota aí o Wikipedia na lista dos Fire também, mano. Puta que pariu. Cara, ela não é. Cara, a Blizzard só fez o port pro Super Nintendo. Cara. É, foi esse mesmo que eu joguei, mano. Bom de baita. Quem fez foi a Klein. Mas uma recomendação, cara, pra todas as crianças que tiveram a sua infância destruída por causa desse jogo, vai lançar o Injustice God Among Us, né, que é o novo jogo de luta da DC. Ai, meu Deus do céu. Parece que vai tá bom, assim. Parece que vai tá bom. Vai sair em 2013, vai vir pra Xbox, PS3 e Wii U. Jogão, mas é jogão. Foi botado aí injustamente. O meu próximo jogo, cara, eu já disse anteriormente, eu não gosto do Kirby. Que aí? Pra mim esse bicho é... Puta que pariu, mano. Sei não. O meu primeiro jogo que pra mim foi uma grande decepção. Na verdade, eu acho assim, o Super Nintendo, dificilmente você vai achar jogos ruins pra ele, na não, minha visão. Naquela época ali era assim mesmo, cara. Aí, a minha lista aqui dos pais, vamos dizer, são os jogos que eu mais me decepcionei, cara. Porque no meu caso, foi o Kirby's Avalanche, né? Ixi, Maria, tu é doido. Tetris, Que é praticamente Tetris. Assim... Agora, bicho, pra mim, eu achei isso aí foda, porque na época eu colecionava um álbum que saiu da Nintendo. Não sei se vocês se lembram. Sim. Era o nome do álbum, inclusive, era Nintendo World. Foi antes de sair a revista e tal. E era aqueles álbuns da Panini que, se você achasse a figurinha premiada lá e tal, você ganhava um cartucho, né? Aí tal, eu colecionando o álbum, pá, tirei a figurinha premiada. Puta merda, não sei o quê. Vai vir um jogozão fodão, vão me dar um Zelda dourado e tal, não sei o quê. Vão me dar um Zelda, né, cara? É porque ninguém acredita, né, nessas porra de sorteio, mano. É. Minha mãe vivia dizendo, mas tu não compra isso aí não, que eles nunca botam todas as figurinhas pra completar o álbum, não sei o quê, quanto mais ganhar o prêmio, ó. Você é Miguel, peguei e ganhei, fui lá no jornaleiro, né? Bora, me dá meu cartucho aí, mano, tá aqui a figurinha. O cara... Não, mas não é assim não, tem que mandar pra São Paulo pra eles mandarem, ó. Mas beleza, né, era o jornaleiro de confiança, né, o cara deixou. É, do cara da frente do mandar a carta do Manel, né? Era lá perto de casa, era onde o cara comprava as revistas Herói, mano. O cara nunca ia enganar o cara. É. Aí beleza, né, e passou, sei lá, 2-3 semanas, aí chegou meu cartucho lá na banca. Eu fui pegar, mano, é a capa do cartucho, Kirby's Avalanche, mano. Eu olhei assim e tal, mano, uma bolinha rosa e um pato muito louco, mano, a capa. Eu, vixe, mano, e eu pensando que era um Zelda, ó. Imagina a tua cara de frustração, assim. Não, e na hora que eu peguei a fita, foi uma decepção leve, mano. Deu égua, mano. Não foi nem um Zelda e tal. Mas tudo bem, né? Vamos que testar, seja um jogo. Né? Vamos Sabe ver, por quê, né? Mano? Porque o pato na capa do cartucho, mano, esse bicho usa tipo um casaco. Não, mano, vai que esse pato aqui é tipo um imperador e tal, mano. Deve ser um RPG. Aí, mano, eu sei que eu joguei 2 horas desse jogo. Puta que pariu, era um Tetris, mano, não tinha o que tirar e tal, mais colorido, mais bonito. Eu sei que o final da história foi que eu troquei esse Kirby por 3 cartuchos de Master System e eu não me arrependo. Boa troca. Mas o Kirby Avalanche realmente é meio complicado, né? Porque ele não foge da ideia do Tetris ali. Pô, ele é tipo o Dr. Mario. É, vamos ser sinceros, né, mano? O cara jogar Tetris ali no Super Nintendo, mas... É foda. No Game Boy, tu até entende. Mas no Super Nintendo é foda, né? Ah, no iPhone, assim, num coisa portátil, assim, o cara joga Tetris até vai, mas... Porra, no Super Nintendo, mano, fica até sacanagem. Tipo... No iPhone hoje, mano, dá pro cara jogar é o Metal Gear, mano. Não, tipo assim, Tetris foi o que popularizou o Game Boy, beleza. É um jogo portátil, é um jogo pra você jogar, sei lá, na fila do banco. Eu concordo, cara, não discordo, não. Agora, porra, né? Tu parar, tu chega em casa um dia depois de trabalho, aquele dia difícil, o chefe encheu o saco, deu problema. Porra, teve que trabalhar que nem um corno. Aí tu, não, vou dar uma relaxada. Aí tu liga teu videogame, liga sua TV, prepara o sofá, senta pra jogar e bota um Tetris. Porra, não fode. Foda, né? Kirby, foda. Então eu tô na mesma leva do Neto, assim. Eu vou falar dos jogos que me desapontaram um pouco. Ou muito. Mas agora eu vou falar do Home Alone, cara. Ou do Esqueceram de Mim. Ixi, isso aí é uma decepção violenta demais, né? Cara, esse é um jogo... Pô, que isso, cara. Ele tem a mesma carga dos jogos do... Porra, do De Volta para o Futuro, cara. Que é uma puta franquia de cinema, uma coisa extremamente divertida, mas não tem um jogo até hoje que preste, sabe qual é? Ah, deve ter um jogo bom, hein? Eu vou te dizer que o De Volta para o Futuro, mano, tem um jogo do Nintendinho que é De Volta para o Futuro 2 e 3, mano. Tu é doido? Eu sou azelado nesse jogo, mano. O jogo massa, mano. Puta que pariu. Que isso, pariu, cara. O jogo é horrível, né? Esse jogo é horrível. Excelente, mano. Esse jogo é horrível, né? Palhaço. Tá louco, mano. Um jogo aí, fenomenal. Semana que vem a gente vai gravar o mesmo cast sobre o Nintendinho, que eu quero botar esse jogo no meu jogo Spire. Tá louco, mano. Cara, esse jogo é muito ruim. Vou comprar um NES só pra jogar esse bicho, viu? A minha infância, mano. Eu passava horas e horas jogando esse jogo, é muito massa. Mano. Puta que pariu. Não é não. Massa ele não é no mesmo. Eu nunca joguei. Tá voltando. O Home Alone, cara, pra Super Nintendo, ele é um jogo, sei lá, ele é muito bugado. Ele é muito bugado, ele tem muito bugs. Parece que nem passou no teste de qualidade. Ele é complicado, tipo, tu não sabe o que tem que fazer, mas pra ele não é complicado de difícil. Eu vou tirar só uma dúvida aqui contigo. Eu tô vendo aqui, o cara joga com o Macaulay Culkin, né? Esse. É. Exatamente. Eu tô vendo aqui no inventário desse bicho, mano, 38, mano. verdade. Parada é essa, esse bicho joga armado, mas... Ele tinha uma arminha, mas eu não lembro. Eu acho que ela só fazia barulho pra assustar. Uma porra, assim, eu não lembro direito desse jogo. Eu joguei pouco, cara. Eu, tipo, joguei só o ponto de me frustrar e tirar o jogo, sabe qual é? Aí eu fiz aquela malandragem de voltar na locadora e falar que ele não funciona, porque o jogo era uma merda. 38 e um cofre, né? Ele descarrega. É, cara, assim, se eu não me engano, o jogo não é, tipo, os caras estão atrás de você e você tem que sair deixando as armadilhas pra trás, assim. Que nem no filme é, né? No filme ele prepara as armadilhas pro cara não pegar ele. Só que, assim, é muito ruim. É muito difícil de você fazer, porque... Mas não é, tipo, difícil de ser... Ah, é um jogo... uma dificuldade absurda, que nem o Battletoads ou algum desses outros. Ele é difícil porque ele é mal programado, ele é mal feito. É um jogo escroto, né? Escroto mesmo. Assim. Palhão, falta, né? Coragem, né? Pro cara jogar, o cara começa assim, é puta, né? Cara, eu acho que falta coragem pra todo mundo. Faltou coragem pro cara que desenvolveu, faltou coragem pro cara que vendeu, faltou coragem pro corno que botou o nome do... Melone nesse jogo. Tô vendo aqui uma imagem, mano, desse bicho aqui, uma camisa, mano, toda quadrada, mano. O cara não teve paciência nem de modelar a camisa. Pra quê, né, cara? Se você faz três retângulos, a camisa tá pronta. Cara, eu não recomendo, assim, é um jogo horrível. Principalmente pra quem é fã da franquia, assim. Porque é aquilo, cara, eu peguei esse jogo molecão, sabe? Eu vi esse filme direto, Sessão da Tarde, eu tinha o VHS. Era todo Natal, pô. E hoje em dia eu acho, eu sinto falta, mas hoje em dia eu sinto falta de assistir um Esqueceram de Mim no Natal, mano. Tu é doido? Eu já disse pro Joel, mano, toda véspera de Natal, mano, o cara tem que faltar o trabalho e assistir Esqueceram de Mim. É. Senão não é Natal, mano. Eu tô contigo, e é outra coisa também, mano. Se tu faltar na véspera do Natal, mano, o teu chefe depois do Natal não vai brigar contigo. É, mas não pode ser, o cara não pode assistir no baixado DVD, sei lá, não. O cara tem que assistir na Globo, tem que assistir na Globo. O cara tem que comprar pelo link da Saraiva. Não, mas o máximo que eu permito é ele usar o VHS gravado, que é o que eu fazia. Exatamente. Tá tranquilo. Mas é isso, cara. Não joguem Home Alone e vocês vão se ficar putos. Meu Deus do céu, tu é doido aí, né? Nesse jogo. É doido. O próximo jogo aqui da lista dos games feios... Que estilo Madrugais, né, ali. É o Kirby Dream Course. Cara, eu joguei demais esse jogo, cara. Eu também. Acho que tu é doido, cara. Na época, mano, eu peguei esse cartucho aí, mano, e era horas e horas eu e meu tio, mano, a gente jogando esse jogo aí. Puta que pariu, mano, muito foda esse. Mas eu só tenho uma pergunta, cara. Por que você coloca Kirby em feios? O que te leva? É pai, viu, doido? Uh-huh. O Kirby em si é pai que só uma porra, mano. Que isso? Eu tô contra o Neto. Não, eu tenho a noção de que o Kirby Dream Land é um jogo foda. Um jogozão fodão, velho. Ele sim entraria pra lista dos jogos massas. O Kirby Dream Course, né? Aquele que é tipo um golfe, né? Uma coisa assim. É, tipo sinuca, bila, sei lá. Pois é. Esse aí é um dos que salva a franquia. que é isso? Não, mas o outro, o de aventura, é foda também, bicho. Pô, de aventura não, é maneiraço, cara. Kirby é uma franquia extremamente subestimada, cara. Eu acho que o fato dela ser uma bolinha rosa, tipo, afasta muitos jogadores. Tipo, muitos mesmo. Eu acho, mas certeza. Fica uma pena, cara, porque assim, o Kirby do Wii me fez gastar, tipo, 6 horas só quando eu botei pra testar, sabe qual é? Não, mas o legal ali do Dream Course, cara, é justamente essa parada deles parecer ali com um joguinho de bila, de sinuca, que é divertido, cara, se você jogar com outra pessoa e tal, você jogar de um, você jogar no versus ali, que dava pra jogar versus, né, que você pega as habilidades, você, por exemplo, tem um cara que usa uma habilidade do guarda-chuva, aí o cara pega a habilidade e sai voando e tal, guarda-chuvazinho, cara, e eu me lembro desse jogo aí, ele, pra mim, também é feio, porque eu me lembro que quem me arranjou esse jogo foi o Isaías, eu acho. E provavelmente foi o teu jogo. Provavelmente. Porque eu me lembro que na época era um negócio desses. Aí você tava dizendo que ia arranjar o teu Zelda, né? Não, mas eu vou trazer o Zelda e tal. Eu quero, mas traz lá o Zelda e tal, doido pra jogar. Aí beleza. Aí esse bicho chegou com o Kirby, né? Sim. Eu, não, mas puta, Beto vem trazer o Kirby, mano. Aí esse bicho, não, mas o Kirby é legal e tal. Aí eu, não, mano, não acredito não. Mas como é que me promete um Zelda e aparece aqui com o Kirby? Não, realmente, essa comparação foi foda. Aí, eu ficaria chateado também. Aí e tal, dá uma sacada aí, aí tu é doido, macho, eu passei o final de semana jogando numa boa e tal. É tipo tu quer um Porsche, nego te dá um daqueles Fuscas bugre, assim, tipo, ah, é divertido, tu mete ele na duna, ele pula e o caralho, mas... É um 4x4, mas não é essas... O legal dele, cara, é que a precisão, você tinha que ter uma certa precisão nesse jogo, cara, pra acertar. Porque era assim, né? Tinha um número de inimigos no mapa e o cara ia jogando ele, tipo, como se fosse uma bilazinha, né? Pra atingir os inimigos. Aí o último inimigo que ficava no mapa, ele virava um buracozinho, né? Pro cara entrar ali com o Kirby. E aí, mano, o cara é até doido, não era fácil não esse jogo aí, mano. E ele tinha um negócio, se eu não me engano, que era tipo um arquivamento, não era não? Que eu me lembro que o cara jogava várias vezes pra poder fazer uma fase mais perfeita e tal. É, o cara pegava 3 estrelas, né, não sei o quê. Ah, é um negocinho das estrelas e tal. E depois o pessoal diz que a Nintendo não é revolucionária, né? Pois é. Chupa Xbox. Quando se transformava nele, né, com a bolinha pra ele, pra atirar o Kirby, que o cara olhava ele de costa, né, e o cara botava mais pra lá, mais pra cá, não sei o quê, pra dar um efeitozinho nele, pra ele fazer a curva, fazer um monte de parada, zona massa, mano. O meu próximo jogo dos feios, cara, é o... Não sei se vocês já jogaram ele, é o Ultima 7 The Black Gate. Eu tenho uma pergunta. É da série Ultima que saiu pra computador? É. Cara, eu joguei no computador. Esse jogo, cara, eu achei ele legal. Pra mim, ele é da série dos feios. Porque eu peguei ele numa época que qualquer coisa do Super Nintendo que era RPG, eu tava comprando, cara. Eu pegava, né? Pois é. Aí tinha um cara que era o cara que me fornecia os cartuchos do Super Nintendo e tal. Esse bicho era meio mafioso, só uma porra. O Fernando Street, esse bicho. É, por aí. Aí o cara, ei, macho, eu arranjei um RPG aqui massa e tal. Aí ele me mostrou Ultima 7. Aí eu, amor, olhei assim, esse bicho não é nem conhecido e tal. E ele vendendo bem mais barato, né, cara? Aí o cara via a capa, né? A capa é uma chave com caveira zona preta. Aí eu, mas essa porra é RPG mesmo? Ele, mano, não sei o que, confia em mim e tal. Aí o cara, eita, porra. Não, mas beleza. Confia em mim, né? Pois é. Era uma época... Vem era uma comigo. Época... Era uma época que você não tinha muita opção, né? Não era sempre que você achava... Isso aí foi no auge do Super Nintendo, né? Acho que não existia nem PlayStation na época. Ah, beleza. Comprei o cartucho, fui jogar. E, cara, é um RPG muito massa pra aqueles tempos, mano. Porque se você for ver, o Ultima 7, como o nome sugere, é uma franquia, né? Antes dele tiveram 6 outros Ultimas. Pensei que tu ia dizer antes eles do que... Pois é, cara. E ele lembra muito um MMORPG. Apesar de ser single player, ele você joga normal. Mas ele tem muitos elementos que você que tá jogando, só falta ter outros jogadores interagindo. Parece o Tibia, mano. Lembra muito Tibia. Eu ia dar uma zoada agora, cara. Eu ia falar que ele existe até hoje, né? O Tibia. Estou na diagonalzona, boneca aqui. Pois é, cara, pronto, ele lembra muito o Tibia, a jogabilidade é parecida, vamos dizer, ele tinha essa parada de loot aleatório, você ficar nas cidades, você sair pra farmar, ele lembra muito o Tibia porque qualquer putaria você morrer aí perdia tudo. Vixe, mano. Aí enganchava. Cara, eu tenho um adendo a fazer, assim, mas eu tenho medo de ser mal interpretado. Tipo, ele é mais bonito do que o Tibia. É, certeza. Esteticamente. E assim, eu joguei Tibia por muitos anos da minha vida. Eu não tenho nada de mal a falar do Tibia, assim. Só que, porra, o Ultima é é mais bonito esteticamente. Pra não, não falar, cara, que ele não parece muito o Tibia, mas ele lembra muito mais o Diablo. Também. O estilo dele. Eu acho que não. É porque tá falando, o Diablo, tá falando o quê? O Diablo 1 tem... Ah, porque o Diablo 1 é mais bem feito, né? Mas, porra, o jogo do Super Nintendo, né, cara? Pois é, cara, é isso que eu tô dizendo. Tu já imaginou na época do Super Nintendo, mano. Tu pô, tem falando um Zelda, em época, tal. Falando em época, desculpa cortar vocês. Época e Diablo. Vocês viram que saiu do gameplay do Diablo pra GBA? GBA não, pra Game Boy? Diablo 3. Sério, cara? Não, Diablo 1. A Blizzard tava fazendo uma versão, cara, pra Game Boy. Mesmo sendo preto e branco e tal, cara, tipo, tá muito legal, assim, tá muito bem feito. Ah, mas aquela... Game Boy é o primeirão, preto e branco? Cara, o vídeo é em preto e branco, então eu acredito que seja pro primeirão, sim. Puta merda, isso é só massa. Que eu acho que ela acabou não fazendo porque ela decidiu portar pro PlayStation 1, né? Porque o Game Boy já saiu de linha, né? Há muito tempo. É. Mas eu apoio essa ideia aí das grandes produtoras ressuscitarem franquias pra consoles mortos. Ah, sim, com certeza. Até é doido. Não fizeram um jogo, mas agora pro Nintendinho, um lançamento. Nego, isso aí vive aparecendo. Depois do Kickstart, então, isso aí apareceu com mais frequência do que antes. Aí, finalizando o último, eu considero um dos seus cards. Você vendo, você nunca compraria ele. Agora, na época, era uma sensação boa, você, vamos dizer, e aquele negócio de que ninguém conhece. Antes de sair o Diablo, ter o Tibia online, você ter um jogo que era muito nos moldes do Diablo 1 e do Tibia. Você jogando e se divertindo por, sei lá, 60, 70 horas direto, sem nem chegar perto do final do jogo, bicho, era muito massa. Ah, tu é doido, e na época que o cara queria jogar o Diablo, e o cara não podia porque não tinha PC, só tinha Super Nintendo, o último aí quebrava um galhozão. Bravo. Pô, quebrava mesmo, cara. Última é uma puta franquia. Depois eu vim saber disso, cara. Eu joguei esse jogo na época do Super Nintendo, sei lá, 95, por aí. Aí, ano passado, se eu não me engano, que eu fui saber que portaram o Última pra MMO mesmo. Virou o Último Online. É. Tinha um colega meu de trabalho que era louco por esse jogo e tal. Jogou vários anos. Aí eu fui ver o mesmo jogo. É o Última 7 portado pro universo online, né? Os caras só fizeram mudar a base do jogo, mas fica uma dica boa. Eu vou explicar antes de falar por que o jogo tá aqui, eu vou explicar o porquê que ele tá nos feios, assim. Já que ele é um puta clássico do Super Nintendo, e acredito que muita gente já tenha jogado ele. Mas ele tá nos feios justamente por esse motivo que vocês vieram falando. Esse aqui que tu botou, clássico da casa do meu tio, esse aqui. É, cara, tipo... Não, e antes de tu dizer o jogo, eu só vou dizer uma coisa, mano. Teve um apagão federal aqui em Fortaleza. Pensava literalmente que era o fim do mundo, o saque no meio da azul, a maior putaria. E o que salvou minha noite foi esse jogo aqui, cara. Passei a noite jogando, eu tava com esse jogo aqui no PSP, eu passei a noite jogando esse jogo aqui, coincidentemente. Olha aí, velho. É, meu irmão. Eu sei que o negócio é o seguinte, quando eu ia na locadora, eu ia olhando as caixinhas e tal, cara, eu nunca ia pegar esse jogo. Se eu visse pra comprar, eu nunca ia comprar esse jogo, assim. Esse jogo pra mim era quase como se fosse um Tetris ali no meio, sabe? Tipo, ah, é divertido, eu jogaria, mas eu não vou gastar dinheiro com ele. Até que um dia eu peguei uma dessas fitas que vendiam, assim, que vinha, sei lá, 5, 6 jogos dentro da fita. 300 jogos, 7 em 1, né? É, e ela era uma delas. Aí eu, pô, fui testar, falei, vou testar todos os jogos, vou testar esse. Cara, eu fiquei jogando por muito tempo e continuei jogando por muito tempo. E quando essa fita quebrou, eu me vi alugando esse jogo. Não, mas isso aí ia acontecer mesmo, porque esse jogo era ele era um excelente casual game, né, da época. É. Pô, cara, ele era de casual a hardcore, assim, ele agradava todos os públicos. E pra quem ainda não se ligou, eu tô falando do Side Pocket. O simulador de bilhar do Super Nintendo, né? Bilhar não, mas sinucão. Sinucão nervoso. A gente chamava de Side Pocket não, era sinuca mesmo. Sinuca, mano, jogo. Agora vamos lá, pontos altos do Side Pocket. Cara, ele era muito bonito graficamente. Ele podia não ser, sei lá, o jogo mais com o melhor gráfico do Super Nintendo, mas a direção de arte dele era absurda. Era legal. A trilha sonora dele, cara, é um absurdo, assim. Até hoje eu escuto a musiquinha de abertura, que é sensacional. Ah, aquela ali do... Sai, aquela voz é... Ó, paia, né? Ah, mas não sai da mente, não, aquela Sai, pocket, exaltando... Exatamente. Era uma trilha sonora meio um jazz, assim, um blues, um negócio desse. Era uma coisa interessante. É, vamos lá, isso que o Neto falou. Ela agrada do casual ao hardcore. Por quê? É muito fácil tu dar um play e começar uma partidinha de sinuca no easy, tu joga bonitinho, faz teu ponto, beleza. Mas ela tinha uns modos de jogo que você fazia uns negócios tipo, ah, jogar a bola em curva, só pode matar a bola na tal caçapa e tal. E é pro profissional, né, esse jogo aí. Pô, cara, isso era complicado demais, assim, isso eram horas, tipo, no mesmo desafio, sabe, pra você conseguir fazer... E testando várias vezes, e não dava e voltava de novo. Rui chapéu, né, o cara? Tipo isso, assim. Só faltou, sei lá, tu pular com a bolinha, não lembro se dava. E tu dava, isso é o que eu ia dizer. Tinha uma tacada pulando ali, o cara pulava uma bola. E esse jogo, cara, tinha um... Como é que se diz? Tinha um potencial de versus, mano, muito grande, mano. É, né, mas... Eu me lembro que no auge desse jogo, mano, eu acho que eu já cheguei a jogar umas 3 horas direto desse jogo, eu contra o Sr. Pinóquio, mano. Cara, era muito massa. Ele era muito a ideia do tô com meu amigo num bar, cara. Não tem como, assim. É, o que eu achava mesmo massa. Mesmo com uma criança de 10 anos. O que eu achava massa. Exatamente, justamente isso aí. O que eu achava massa desse jogo, mano. É porque. É porque tu era novo, né? Não podia beber, aí tu ficava em casa, né? Jogando isso aí. Não, mano, no trabalho do meu tio, mano, esse bicho tinha uma sinuca. Aí, não, tu não pode jogar porque é jogo de adulto, isso aí, não sei o quê. Égua, mano, eu quero crescer pra mim jogar sinuca, não sei o quê. Ficava nessa. Aí chegou o Side Pocket e resolveu a tua vida. Ah, aí eu vim na casa do meu outro tio, aí Side Pocket, aí... É, jogar sinuca, porra, não sei o quê. Era puto, né? Agora tu sabe qual era o ponto fraco do Side Pocket, mano? Era a tela de password, mano. É, mano. Como é que a negada inventou uma porra daquela, mano? Tu é chegar aí, assim. É, que pariu, mano. Tanta coisa legal que o jogo tem, mas os caras, não, mas vamos foder aqui o password, mano. Porque se o cara estiver jogando assim do nada, ele não tiver um caderno, uma caneta e 15 minutos, ele aí não vai conseguir voltar a jogar. Cara, eu sempre tive implicância com o password, né? Porque, tipo, eu nunca conseguia voltar pro meu jogo. Tipo, sempre dava ruim. Ah, os do futebol ali nunca dava certo, né, bicho? Então, tipo, quando eu via que tinha password, eu ignorava. Falei, ah, beleza, ou zero de uma vez ou eu não zero essa porra. É, mas agora eu não me lembro de ter finalizado esse jogo, não, mano. O jogo era difícil, mano. E ainda... Cara, o jogo era complicadíssimo, cara. Isso era fácil se você botava lá, tipo, jogar agora. Não, porque assim, no... entre uma fase e outra, tinha aquelas fases que eram desafio, que o cara botava... Era do copinho, né? Ficava com os copinhos em cima da mesa e tal. Mas tem uns que acho que é impossível, mano. Tem um que é uma barreira zona de nada, mano. Assim. Agora, o foda dele era isso. É porque tinha algumas jogadas de bola que você tinha que saber exatamente aonde você tinha que bater a bola e a força, né? Aí tinha uma parada do cara fazer curva e fazer aquele negócio da bola voltar também, né? Cara, eu sei que até a física desse jogo é muito bem feita, assim, cara. Tipo, não tem nada a reclamar. A única coisa que ele tá no feio e não no meu massa, é por isso, tipo, ele não é um jogo, digamos assim, vendável pra todo mundo, sabe? Eu mesmo não compraria se eu não conhecesse. Próximo jogo aqui, cara, um jogo que eu acho foda pra cacete, cara. Acho que um dos meus jogos favoritos de top 3, assim, de todos os jogos, de todas as gerações, é o Super Metroid, bicho. Eu não sou muito fã da série Metroid, não. Que isso, cara? Mas assim, nada contra. Eu entendo as qualidades técnicas da série, mas eu mesmo não sou muito chegado. Acho que foi porque eu nunca joguei muito quando pequeno. É isso que eu ia perguntar, mas tu tentou jogar, pelo menos? É. Não, eu joguei, mas eu joguei mais depois de velho, assim. Acho que tu é doido na época, mano. Quando eu joguei o Symphony of the Night, mano, fiquei maluco ali pra jogar, mano. Super Metroid ali é o Symphony of the Night do Super Nintendo, mano. Eu tenho até uma história curiosa desse jogo aí, que eu também levei um calote do Zilda, irmão do Jim, nesse jogo. Porque ele me vendeu um Super Metroid desse, né? Massa, não sei o quê. Só que o bicho não salvava, mano. Olha aí. Puta, isso não dá uma raiva? Aí, mano, toda vida que eu tinha que jogar pra finalizar, era tipo cronometrado. Eu chegava do colégio, almoçava voado e começava a jogar. Porque era essa parada, eu ainda me lembro, cronometrado, eu finalizava o jogo entre 5 e 6 horas. Porque mais do que isso, a minha mãe começava a reclamar, porra, tá esquentando a televisão, não sei o quê. Então o cara deixava a fita lá e botava um pano no videogame. É, mano. Como os videogames antigamente eram bons, né? Você deixa um pano em cima da Xbox uma noite toda com ele ligado, no dia seguinte você acorda com, sei lá, churrasco de pano. No meio da noite, mano, você acorda com a chama. É, 360 graus. Não, mas tu é doido, mano. O Super Metroid ali, ele é um jogo muito irado, mano, de exploração ali. O que eu acho mais massa dele é essa questão da exploração ali, mano, do cara ficar achando os mísseis e tal. Eu acho que ele tem um poder de imersão grande, sabia? Não, tu é que doido, cara. Quando você chega ali no planeta, que tá tudo, tipo, desligado, desapitado... Você sente ali a pressão ali, você sente que tá sozinho, mano, no planeta. Exatamente, você sente, porra, isso aqui é um local inexplorado. Você vai passando a... Você vai descobrindo, cara, cada descoberta que você vai fazendo é uma surpresa muito grande ali no jogo, mano. E tinha muito item, né, mano? Tinha um mapa, era gigantesco, mano, do jogo. Tinha item secreto, passagem secreta. Esse gênero de jogo, que é exploração, 2D, não sei o quê, que é do Metroid, do Castlevania, ele gerou esse novo gênero, que é o Metroidvania, que é nesse estilo aí, de mapa, exploração, estilo Metroid e Symphony of the Night. É porque o cara não dizer, tipo, Metroid Castlevania, né? Metroidvania. O Darksiders 1 e 2, cara, ele é um estilo Metroidvania ali. Ele é bem... Mas aí eu já não concordo. É. Porque pra mim Metroidvania tem que ser 100% 2D de lado. Sempre que eu busco, procuro algum jogo no estilo Metroidvania, cara, não dá outra. Eu me vicio no jogo. Mas cara, então jogue Deadlight, assim. RPGzão africano, né? Assim. Islamita, né? Um Metroid, um Castlevania com zumbis, assim. Ah, eu já zerei, mano, todas as versões do Metroid, mano. Super Metroid, os Metroid do GBA, finalizei tudo. Só não finalizei mesmo do Wii ali, o Metroid Prime, não sei o quê. E do GameCube? GameCube também não. Eu acho que é o Metroid Prime, o do GameCube. É o Zero, dá não? Não, o Metroid Zero, ele é o do Game Boy Advance, que é o Zero Missions. Que é uma versão do Metroid 1, sendo que reformulada, né? É muito massa esse jogo. Toda a franquia do Metroid eu acho muito massa, cara. Não tem como eu pegar um Metroid, cara, começar e não ir até o fim, cara. Se eu começar um Metroid, pronto, se eu terminar a gravação, se eu começar a jogar um Metroid, eu tenho que ir até o fim. Isso é preocupante, viu? Pois é, jogos vão com mensagens subliminares. O meu próximo jogo, dos jogos fodas, pra mim é um dos melhores jogos de luta do Super Nintendo. Esse aí eu joguei pra caramba. Também é um dos melhores animes, né? Ah, isso aí. Que eu já assisti. E é o Yu Yu Hakusho Final Battle. Mas tu é doido, esse jogo aí só não tá na minha lista porque não botou aí, velho. Porque, porra, tu é doido, é muito massa, é um jogo de luta, bicho. E ele tem um sistema de combos, mano, muito parecido ali com o Guilty Gear, né, também. É, muito foda. O Yu Yu Hakusho, na época, já o anime já fazia muito sucesso, né? É, o fato curioso que eu tenho desse jogo é que tu sabe que ele chegou por aqui, o Yu Yu Hakusho, antes do anime do Yu Yu Hakusho, né? Foi, chegou no... Eu tô ligado, já tinha jogado antes de eu ver o anime. Inclusive, mano, na locadora que eu jogava, esse bicho era conhecido como o Art of Fighter final. Como é que ele era conhecido? O Art of Fighter final. Dá a ver, né? Porque eu não sei, achei porque ele era um jogo de luta tão bom quanto Art of Fighter, né? Os caras, não, mano. Vamos adaptar aqui. É massa esse negócio de locadora antiga, né, velho? Que o cara pega um cartucho, velho, que o título é todo japonês, velho. Aí nomeava, né, cara? Aí só tinha uma palavra que o cara era entendível, né? Final. Aí o cara, vixi, o que deve significar isso aí? Aí nada, é o Art of Fighter final, o cara botar o título nada a ver, velho. É, mas tinha essas escrotidões. Agora eu sei, cara, que depois que o pessoal, que eu soube, né, conheci o Hakusho e tudo, dos jogos de luta do Yu Hakusho, eu ainda acho esse daqui um dos melhores. Ele se passa na saga do Yu Hakusho no Sensui pra frente, né? É, do Sensui até a saga do Makai. Pra mim é muito foda, cara, esse jogo aí. É, a jogabilidade. Já tem um truque pro cara botar o Yakumo, né? Que é o cara do filme. Sim, tem. E tu sabe que esse jogo, cara, eu achei legal dele. Porque depois de um tempo, mano, vamos dizer, eu joguei muito esse jogo. Porque eu curti o Yu Hakusho na época e tal. Eu joguei muito, era divertido pra caramba o jogo. Aí depois, cara, começou a aparecer umas coisas que eu não sabia, mano. Tipo, eu fui numa locadora diferente da minha, que os caras dizem, rapaz, mano, tu sabe que o Hakusho tem... Aliás, o cara nem me disse, eu jogando com o cara lá, e o cara aplicou em mim um daqueles golpes de fechamento de tela. Vixe, mano, tu é do... Puta que pariu, mano, quando eu descobri isso aí, mano. Tu é doido, cara, eu jogando aqui normal, né, tal. Aí o cara do nada faz um fechamento de tela. Meu irmão, mano, que parada é essa aí, mano? Me conta como é isso aí. Aí o fechamento de tela, isso é inovador pros jogos de anime de hoje, né? É, o cara tá jogando aqui, né, e tal. Aí tu tá perto de matar o teu adversário. O cara deixava tonto, né, o adversário. Sim. E como é que se diz? O fechamento de tela era em anime, cara. Não, o cara enchia a barra, ia fazer especial, ele fechava a tela ali. É, tinha só um macete que no Yu Hakusho Final Battle tinha um golpe lá especial que deixava o cara tonto, né? Era, ainda me lembra, o Melô pra trás, frente X, eu acho. Aí você deixava o cara tonto, aplicava o especial, soltasse pouco, o cara morrer e entrava essa cena. Aí depois descobriram que, como é que se diz, tinha como você, por exemplo, escolher o Yusuke normal e fazer o especial pra ele virar o Yusuke versão Aizen. Ah, isso aí é muito irado, cara. As transformações. Essa parada também, aí. Depois que eu descobri que tinha como o Rie incorporar o Dragão Negro pra dar mais porrada. Esse ainda me lembra, eu joguei tanto esse jogo aí que eu ainda me lembro os comandos. O Yusuke, mano, pra ele ficar com cabelão, era o melô pra trás, melô pra frente e ah, ele virava. Melô, cara. Meia lua é... Ah, sabe, meia é... lua. Meia lua. Eu escutei melô. Melô, porra de melô. Melô é foda. O do Riei era... Ah, melô pra frente, melô pra trás, melô pra frente, X. Ele soltava o dragão pra cima e incorporava o dragão. Tu é doido, cara. Esse jogo tinha muito desses lances. Eu, sem dúvida, pra quem curte o Hakusho, se duvidar, ele pode ser interessante até do... Mais interessante a jogabilidade do que esses de PS2, né? Não, muito mais, mas tu é doido. Cara, eu ainda não vi nenhum... Tem Hakusho pra PS2? Eu não vi ainda. Só 3. Tem. Só 3? Tem, mas não é bom, não. Era isso que eu ia perguntar, não é bom, não, né? Porque... aparece. É... Agora, uma curiosidade, mas que eu também achei sacanagem desse bicho aí, foi porque a primeira vez que eu peguei ele pra jogar, né, eu aluguei lá no César, né, aí o cara puto, né, porque eu aluguei o jogo e tal, nessa época aí, malugou eu, que tava jogando, né, aí tava jogando eu, o Marquinho e o Senhor Pinóquio, né, aí a gente olhava a capa de trás do jogo, mas era a cena do Yusuke soltando o especial do Leigan, é. O Leiganzão a tela todinha, né, aí a gente jogando, soltava só aquele Leigan pequeno, é isso, mano, você da puta bota o Leigan aqui gigante, é quando o cara vai jogar, é desse tamanho, mano. Aí depois que o cara descobriu que era o especial, né, do Super Leigan e tal. Né, esse jogo tinha umas paradas assim, mano, que era estilo Guilty Gear mesmo. Se o cara conhecesse o jogo bem, o cara não deixava nem um boneco cair no chão, mano. É, cara, esse daí dava pro cara tirar uns versos muito massa, mano. Eu lembro que o meu primo, ele não sabia uma malaca do cara dar a giratória no ar, que é pro cara sair do pancho infinito ali. Ah, é? Mas ainda tinha essa, né? Que o cara ficava levantando, levantando, levantando, e o cara não caía, mano. Aí pro cara dar a giradazinha no ar, pra ele cair em pé, o cara fazia frente e trás no ar, aí ele dava a girada e caía em pé. Ele não sabia, ficar direto no punchzão. O cara apelando descaradamente, né? Que ele deve estar chutando agora, deve estar muito puto, né? É, eu fiquei na dúvida de qual colocar. Aí eu não sabia. Eu coloquei os três, eu coloquei a série inteira. Donkey Kong Country. Quero botar a série inteira, mano. É, cara, não tem como eu botar o Donkey Kong Country 1, o 2, o 3 é melhor do que o tal. Cara, aí os três. Sim, né? O cara bota logo a série que aí tá tudo certo. É, pô. Os três são muito fodas, os três são muito bonitos, os três são revolucionários pra cacete no Super Nintendo. É, isso aí aumenta. Tu é doido desde o primeiro, mano. Do primeiro Donkey Kong já era foda, mano. No 2 aí deixaram. Enfodeceram ainda mais, mas no 3 enfodeu, puta merda, macho. Não, e tipo, ele não era revolucionário só porque o gráfico era pré-renderizado e era lindo, não, cara. O gameplay dele é muito fluido e o lance da exploração dele, cara, é muito legal, assim. Tinha uns negócios absurdos, tinha coisa que você pegava fora da tela até, cara. Agora o Donkey Kong, mano, ele tem muito mais, eu acho que ele tem muito mais coisa do que o Super Mario World, mano. Tem, cara, tem absurdo. Porra, o cara pegar DK. Ah, não sei o que, banana. Ah, o que, mano? DK. Ah. Aqueles DKzão dourado, aquelas medalhazona também. Tem, mano, tem o negócio dos mascotes, Pô, os mascotes são legazões, cara. Porra, o rinoceronte é muito foda. O peixe-espada também. Ah, o peixe-espada. O peixe-espada é legal. O peixe-espada é meio roubado, mas ele é legal. A Ema. Já é. A Emazona no 1, né? Essa bicha não é massa. Aí é meio legal, eu não gostava do sapo, odiava o sapo. Ah, só pulava, fazia nada. Ei, mas agora a putaria do Donkey Kong 1 era essa putaria do cara descobrir ali os barris secretos, né? Cara, tinha cheio muito. De passagem, né? Não, aí tinha muito. Os caras faziam uma sacanagem, mano. O cara botava um buraco, assim, aí, ah, cai aí que tem um barril, aí o cara caía e morria, não sei o que. Já bem isso, baito. Diz que tinha um barril, aí, não sei o que. O cara, bicho, mano, quando eu joguei tinha. Pois é. Ah, tinha muito em termos de diversão e entretenimento, mano. Tu é doido, Donkey Kong é um jogão. Ah, ele tinha muita passagem secreta, mano. Tu é doido, era demais, mano. Cara, foi como eu falei, cara. Tinha coisa que tu pegava fora da tela, assim. Eu achava massa também, era essas fasezinhas bônus, ó, mano, do Donkey Kong 1. Quando começava aquela musiquinha. Eu começava a música toda fuleirazona, né? Tinha que pegar ali as estrelinhas, né? Era muito massa. Não, aí massa era na fase dos barris, né? Que ficava pra você pegar um daqueles troféuzinhos pra ir pra fase bônus. Que quando o cara acertava era uma músicazinha toda alegre, né? Aí quando o cara errava era tipo aquela música estilo Chapolin, mano. Mesmo sacrificando o cara e o Kong lá, puta. Não, porra. Não, e a música também é muito bem feita, né, cara? Ah, tudo no jogo é foda, mano. Tudo no Donkey Kong é muito foda. Donkey Kong é foda, eu não sei porque foi que ele caiu tanto no 64, né, mano? Eu acho que... do 64 eu não cheguei a jogar, eu não posso dizer, porque eu não tive 64 na época, né, cara? Eu fui de PlayStation 1. Mas o novo do Wii tá maravilhoso, cara. Acho que é porque surgiu a época do Banjo-Kazooie e aquele... o Crash também no PS1. Acho que foi porque o ser humano em si, ele se desapegou a essas coisas, sabia? Macacos, né? E depois veio... ninguém mais gosta de macaco. Pessoal, hoje em dia dá valor só ao negócio de o cara ser um traficantezão muito louco e espancando prostitutas. Maldito GTA. Putaria. Não, mas tem uma versão do Game Boy Advanced, ou é o DS, não lembro direito. Mas é uma que ele fica, tipo, girando nos bichinhos de... nas bolinhas. Eu não lembro muito bem qual é, mas ele fica girando, aí o cara tem que sair pulando com o Donkey Kong. Esse eu não lembro. Eu sei que os de GameCube são bem divertidos também. Você joga com os bongos. Agora... a minha pergunta, já que tu botou a série inteira. Dentre um, dois e o... Todd Arnaldo, né? Cara, é, já que tu botou a série inteira, qual é o teu preferido? Um, dois ou três? Ah, vixe, cara, aí fudeu. Eu não sei. Aí fudeu mesmo. Porque assim, quando eu botei a série toda, eu coloquei, tipo, de todos os consoles, né? Mas como a gente tá falando só de Super Nintendo, eu acho que eu fico com dois, cara. E tu, né? Eu ficaria com um, porque pra mim é o que marca mais. Aquela abertura ali do Uma, com o macacozinho da vitrola. Aí chega o Kongzão escrotizando tudo. Batendo na cabeça do velho. Né? É, mano, o micro se estender lá e tal. E tá, um rapzão loucura ali, mano. Tu é doido, aquele ali passa o estilo do jogo, mano. Tu já sabe o que vem pela frente, né? É, mano, tu joga assim, não, mas se meu pai não comprar essa bicha aí, eu derrubo ele da rede. Eu acho que o 2 ali é também o meu preferido. O 2 ali é muito irado. O 2 é um jogaço. Vocês estão dizendo o 2 só porque entra aquela macaca. Quem não gosta de macaca, né? É, meu próximo jogo aqui, mano, paia demais, mano, tá doido. Deve ter alguma pessoa que gosta, mano, mas a morte e o retorno do Super-Homem. É muito paia, mano, Super Nintendo. O jogo é paia mesmo, viu? Puta que pariu. Ele é, cara, paia, mal projetado, puta. Eu vou fazer a pergunta. Tem algum jogo bom do Superman pra qualquer console? É do Atari, mano. Tu é doido, é um quadradozão vermelho. É, não, mano. Eu falei bom. Se eu não me engano, tem um do 64. Do 64 é massa mesmo. Mas agora massa do de parede. Puta que pariu. Mas tu é doido, agora... E agora sim, esse daí foi feito pela Blizzard. Foi feito pela Blizzard, sim, esse daí. Inclusive, os gráficos dele, mano, eles parecem muito com o Blackthorn, mano. Não lembra, não? Não, os nem de longe, mano. Esse jogo aí é... Uma afronta, né? Esse jogo aí. É, mano. Esse jogo, mano, é um beat'em up qualquer, mano. Botaram um skin do Super-Homem lá. Aí vai lá, o cara morre muito facilmente. Deixa eu te dizer, mano, que... Né? Ô, Joel, a Blizzard teve uma participação. Ah, mas fizeram esses baitola, velho. De baitola, velho. Ele foi programado e publicado também pela Sunsoft, né, cara? Que é aquela do morceguinho. É que é do Aquabat? Eu acho que é. É um jogo paia, velho. É aí dentro. Mas a Blizzard participou. Eu acho que você tá falando que ela lembra o Blackthorn, porque ele é um pouco mais sombrio, né, cara? Ele é, o design dele é, lembra um pouco o Blackthorn. Ele é mais escurão e tal, mas ele não é um bom jogo, não, cara. É doido, é, mano? Aí, na época que eu comprei o Super Nintendo, mano, eu joguei esse jogo uma vez na locadora. É, mano, jogo aí paia, mano. Aí daí, mano. Super Homem, ó, aí daí. Esse jogo aí foi um dos que eu me decepcionei. O Manel, mano, ele tinha esse jogo aí, mano. Ixi. Ele me emprestou, ai, mano. Joguei 20 minutos, né, mano? Sou nem corno, mano. Aí, na época que eu comprei o Super Nintendo, mano. É, não sei o que, Super Nintendo. Finalmente meu pai vai comprar, não sei o que. Comprou de segunda mão, né, ele aí. É, Super Nintendo já tá lá. O cara doido pra voltar do colégio pra poder jogar, não sei o que. Aí eu já achava meio pai o Super-Homem, mano. Ele comprou com o Super-Homem, mano. Puta que pariu. Mas cara, a intenção dele foi boa, mano. Esse é Super Homem, né? Então. Cara, eu já não gosto do Super-Homem, mas o jogo consegue levar isso a um outro nível, assim. É doido. O jogo é muito ruim, cara, muito ruim. É foda, não compre nem deem aos seus filhos, né, esse jogo. Não jogue nem no emulador, mas isso aí. É doido, Outro jogo que eu tive uma decepção grande, mano. É. Inclusive, eu considero isso aí como um calote, mano. Do irmão do Jim, do Zildo, pra cima de mim, mano. O Zildo, irmão do Jim, na época, acho que sabia que eu colecionava RPG do Super Nintendo e tal. Ele me vendeu esse jogo como sendo um RPGzão foda, não sei o que, mano. A puta merda, mano. Foi, pra mim, o próximo jogo paia que não vale a pena é o Flashback. Okay. isso, cara? Cara, agora o negócio vai ficar nervoso. Você falou que o Flashback é um jogo paia só porque ele não era um RPG, né? Me diz isso, não, porque ele é um jogo paia, mano. Que isso, já cara? Já me venderam jogos que não eram RPG, mas que... Ó, o Flashback, ele engana. Ele começa com um CGzão muito louco pro Super Nintendo. Não é o, ah, o cara a mesma, pensa, ah, né, a mesma desenvolvedora do Out of This World, não? Sei lá, mano. É, não, acho que não é desenvolvedora, mas eu acho que é o mesmo cara que fez. Ah. Se for, esse bicho deveria ser preso, mano, porque esse jogo aí... Meu Deus. Para com isso, né? Jesus. Flashback é um jogo lindo, cara. Não é, mano. É, cara... Então, ele pode ser muito bem visível e tal, pode ter um sistema de CG inovador, porque eu só vi a do começo, mas em termos de jogo, meu, o jogo é, puta, é o tipo de um jogo que você fica desanimado, mano, pra jogar, mano. O personagem muito facilmente morre por qualquer besteira, você não entende o sentido de você estar naquela dimensão loucura. Tem os reptilianos, mano, no meio, mano. O que eu acho que faria eu jogar esse jogo é porque ele parece muito o Blackthorn e o Prince of Persia. Mas é que tá, mas ele é um jogo que engana, mano. Se você for jogar... Não sei, cara, agora eu joguei ele algumas vezes, e eu acho a jogabilidade dele um pouco complicada. Não é fácil, cara, de se jogar, não, o Flashback. O Flashback, ele é como se fosse o Prince of Persia, mais realista. Então, ah, assim, mas tu é doido, hein, mano? Mais realista que Prince of Persia? Muito mais, cara. A movimentação dele é um pouco mais trabalhada que o Prince of Persia. Tu leva uma espadada, tu morre, mano, no Prince of Persia. Esse aí, mano, se tu der uma topada, tu fica mancando, mano. É uma merda. Cara, a movimentação do Flashback, tipo, merece palmas em pé, assim. O cara fez um milagre com o Super Nintendo, sabe? Assim, ele é um jogo extremamente bonito, como o Neto mesmo disse. Ele tem uma CG, assim, absurda. Você pensar que, pô, cara, esse jogo deve ter, sei lá, 5 MB, sabe? Não deve ser mais do que isso. E ele tem uma CG no começo. Esse jogo é lindo, assim. A versão de 3DO dele ainda é melhor. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, assim, é mais fluido, os CGs são mais preparados, mais bonitos e tal. A história dele é uma história muito bem elaborada, tem o plot absurdo com aliens, com... Reptilianos. Reptiliano com amnésia e tal. É uma coisa, cara, sinceramente, eu recomendo, assim, é um jogaço e eu tô sinceramente triste com o Neto, assim. Não recomendo esse jogo aí, não. Eu tô... Inclusive, eu desafio o pessoal a jogar esse jogo. Pega esse jogo aí, você vai se impressionar no começo, isso é verdade. Mas vai jogando, vê se você tem paciência. Vai jogando. É. Putaria. Cara, isso não é nem mais um jogo, assim. Flashback já é uma obra de arte pra mim, perdão. Ó, pode ser, mas se você for ver o gameplay. Mas é o que eu tô dizendo. Os ouvintes jogam e dão uma opinião Vinícius ou opinião Neto. Pra mim... Então, agora é meu próximo jogo, né, cara? Ixi, agora o PC vai ficar puto agora, PC. Agora é, pois é. Se o PC tivesse aqui, ele ia te bater. Cara... Não tem como, assim. O jogo que eu vou falar agora, ele é muito ruim, assim, muito ruim. Mas, tio, pensa num jogo ruim. Multiplica por dois, assim. Esse jogo é muito ruim. Eu tô falando do Super Godzilla, pra se perguntar. Que é isso, cara? Aí o que uma criança acha, assim, tipo, ah, não, vou pegar o Godzilla e vou destruir a cidade toda, ou sei lá, eu sou um soldado e eu tenho que matar o Godzilla, whatever, né, tipo, eu tenho que fazer uma coisa com o Godzilla. Aí você vai lá na sua locadorazinha, pega o jogo, a capa dele é, tipo, muito foda, é, tipo, Godzilla e tem dois dragões cuspindo fogo nele, tipo, foda pra caralho, sabe? Aí, beleza, aí tu bota no teu Super Nintendo e vai jogar. Eu vou te descrever o que acontece quando você dá new game no jogo. A tela fica dividida em duas. Aí da metade de cima da tela aparece um CGzinho do Godzilla. Tá? Aí até aí tá massa. É só massa, né? Só massa. Aí da tela pra baixo aparece um mapinha com um ponto azul e algumas informações do lado, né? Tipo energia, vida, essas coisas. Beleza. Opinha, ô putaria. É. Algumas informações. Agora vamos lá. Você que acha que controla o Godzilla, você tá extremamente enganado, tá? Você controla um ponto azul no mapa. Okay? É, e esse ponto azul no mapa é simulado pela CG do Godzilla. Então o que, que é isso? Se você bota o seu ponto azul pro lado direito, a CG começa a mostrar o Godzilla meio que andando pro lado direito. Mas assim, isso não é legal. Não acho que isso é legal. Assim, o Godzilla vai andar eternamente se você deixar o controle parado, sabe? É... Se aí no mapa vai aparecendo aleatoriamente assim, é, tanques, aviões e blá blá blá. Se algum tanque, se você estiver perto de algum tanque, tipo, ele começa a te atacar e você começa a perder vida. Justo. É. E assim, no mapa tem os desenhos dos prédios, que tipo, você tem que passar por cima pra destruir. Isso vai te dando pontos. Mas tu quer sobreviver a um tiro de tanque, mano. Não, mas calma aí, é só isso. Até que você agora faz. Eu tô achando o jogo muito justo. É, só que beleza, se você, tipo, fosse destruir o prédio e, porra, passasse em cima do prédio, destruísse, tivesse que fugir do tanque, seria perfeito. Mas não, não é isso, não? Não, cara. Você tem que controlar um boneco, um pontinho azul do lado de baixo do mapa enquanto você vê um vídeo do Godzilla em cima, sabe? Um vídeo. Total aleatório. Assim. Pra você ter noção, o mapa lembra o campo minado do Windows. Eu tô vendo aqui, mano. Jogo velho loucura, mano. Cara, esse jogo tá muito ruim. E pra um garoto que tinha acabado de ver o Godzilla na TV, assim, tinha acabado de ver. E tava, tipo, louco querendo jogar o Godzilla, falando, cara, tem que jogar essa porra e blá, blá, blá, blá, coisa e tal. Cara, é uma decepção profunda, assim. Sinceramente. Não, eu quero que o PC tá ouvindo isso aqui, mano. Eu quero que o PC... Pegue esse jogo. Esse jogo. Eu quero que o PC pegue esse jogo, jogue Super Godzilla, velho. Ele dê a opinião dele nos comentários. Véio. Cara, eu quero que o PC arranje um argumento pra defender esse jogo. Tu sabe qual é o pior da história, mano? Eu nunca tinha visto o jogo com essa mecânica muito louca aqui, não, mano. Mas eu aposto com vocês, vai ficar registrado. Como ainda vai explodir um jogo, o maior sucesso no Facebook com essa mesma mecânica aqui, sabia? Não, certeza. O mesmo cara que jogou Harvest Moon e criou a Fazendinha Feliz, o cara vai ouvir o cast, vai dar uma sacada nesse Godzilla aqui, vai criar alguma putaria, mano. Ouvir o cast. Pois é, nesse esquema aqui que vai fazer sucesso no Facebook. Se ele conseguir fazer sucesso com um jogo merda desse, eu dou um abraço nele. Ah, o Godzilla, não sei, porque o Godzilla tem... O Godzilla é igual a Jesus Cristo, né? Tem uns que gostam. E tem uns que odeiam, né? É igualzinho, é a mesma coisa, assim, Godzilla e Jesus. Mas eu tô falando de gameplay, mano. O gameplay, eu acho que é pegar. De Jesus. Tem o jogo de Jesus. Eu putaria. Eu putaria. Cash ficou gigantesco, a gente inventa de falar de Super Nintendo, começa a se empolgar e dá nisso aí. Então a gente vai dividir o episódio em dois, próximo Azilla Cash, 88, vai ser a continuação desse episódio, o Massa, o Feio e o Paia, do Super Nintendo, junto com Azilla Cash 89. Então próxima semana vocês vão ter dois Azilla Cash, rapaz. Beleza? Fui!